ar, Nominata 616. Olá pessoal, estamos aqui com mais um Inominata 616. Eu sou o Coveiro e este é o podcast que a blogosfera precisa. Oi, eu sou o Felga e eu não estou aqui por razões puramente contratuais, eu estou aqui por livre e espontânea vontade dessa vez. Dessa vez, né? Aqui é o Paulo Arthur e o Wilson Fisk era só um cara preocupado com seu bairro. Ele era um cara incompreendido. Já começou agora. Aqui é o Eduardo Spicati e eu quero dizer que o Demolidor é um cara bem legal, pena que não pode ver mulher. Ah, meu Deus! Ele não pode ver, mas o histórico dele não nega que ele já pegou muita, viu? Sim, ele pode tocar. E temos aqui, eu já não sei se é mais convidado ou se faz participações especiais. Se apresente aí, Eric. Então, eu sou o Eric e tá todo mundo falando bastante sobre essa série aí, mas eu fiquei sabendo que o Demolidor não viu nada demais. Começou aí, esse podcast. Olha que o Marcos Dark não tá nem aqui. Mas, é como vocês perceberam, a gente tá falando sobre, e como foi prometido, né, sobre a série do Demolidor do Netflix, que foi um sucesso durante o final de semana. Ninguém comentava sobre outra coisa. Então, a gente até vai dar a paradinha de e-mails aqui como de praxe, né, pra, inclusive, ouvir o que que nossos leitores, né, ouvintes acharam, né, e volta daqui a pouquinho. E-mails. E olá pessoal, mais uma leitura de e-mail aqui com o meu amigo Paulo Arthur. Olá, tudo bem? E Paulo hoje não vai escapar, geralmente ele só deixa eu ler nos e-mails, só que como o podcast de hoje é sobre a série do Demolidor no Netflix, a gente pediu pra quem assistiu a série comentar com a gente, né, mandar as suas primeiras impressões, por aí vai. E aí eu vou dividir com você a leitura, tá, Paulo? Tudo bem, pode começar. Você não escapa não, tá. Eu começo, vamos fazer o seguinte, um bate-bola, né? Eu leio um, você lê o outro, tá? Vamos ler seis hoje. Então eu começo aqui com o primeiro do Daniel Urano. Aí o Daniel manda o seguinte: como o Demolidor é meu herói favorito, eu fiz uma crítica à opinião da série. O Charles Cox captou fielmente a essência do abacate cego. Ver a transição do Matt Murdock de demônio da Hell's Kitchen para o Demolidor é incrível. A cena que ele finalmente aparece com o uniforme é icônico e sensacional, com direito a bastão ricocheteando e tudo. Para os que reclamaram quando a primeira imagem do uniforme vermelho foi revelado, eu duvido que repitam a mesma coisa agora que o virem em ação. Sobre as cenas de combate, o seriado possui as melhores lutas corpo a corpo do universo cinematográfico, talvez empatando com o Capitão América 2, com direito a sangue jorrando e fraturas expostas. É o que não faltou nesse seriado. Isso com a adição de poderes sensoriais do Demolidor, tornam as cenas de ação únicas. Não vou dizer nada sobre o elenco de apoio, pois qualquer elogio seria insuficiente para descrevê-lo, desde a Karen Page até o Tucão. Enfim, melhor série do gênero super-heróico já feita! Avante Vingadores Daniel Urano. O Daniel mandou muito mais que isso, só que a gente foi podando uma coisa ou outra, que senão ia ficar muito longo, né, pra dar espaço pros outros aqui. Agora, Paulo, quem é que tá na fila agora? Marcos Vinícius Conceição. Adorei a série, conseguiu reproduzir fielmente a essência do Demolidor. Cena de ações impecáveis, o fio Demolidor parkour. Uma coisa interessante foi ler uma revista após ter assistido ao seriado e ver o Charles Cox lá. Fiquei um pouco decepcionado com a morte do personagem, spoiler. Mesmo reconhecendo O pau tá preservando aqui, ó, o spoiler, né? No meio desse podcast a gente vai ter que acabar revelando, né? É, mas é que eu tenho uma regra contra spoiler na leitura de e-mails. Tá bom, então vai. Mesmo reconhecendo que o plot foi memorável, não tenho palavras pra descrever o texto que ele escreveu para incriminar o personagem spoiler. Se eu encontrasse com o Vicente Donofrio, ficaria muito intimidado com ele. Eu ficaria intimidado com o Bente depois que eu vi que ele era a cara do rei do crime também. O cara soube interpretar toda a complexidade do Fisk e mostrou que o personagem é muito próximo da realidade. Bom, agora o próximo aqui é do Erlan Toff, um antigo participante da nossa comunidade lá na época do Orkut, cara. Até deu as caras agora, hein? Hein, Erlan? Cadê você, cara? Bom, ele manda o seguinte: honestamente, a série até agora é impecável. Eu posso citar alguns critérios para canonizar a primeira temporada de Daredevil e decretar: é a melhor adaptação de quadrinhos para uma mídia audiovisual. Aí ele manda uma lista aqui: tem cenas de combates honestas, sem covardia do uso de sombras e jogos de luz de câmeras nolanianos. Eita, que alfinetou a concorrência, Erlan. Mas tem gente que acha que tá parecido com o Batman do Nolan. Eu não concordo, mas enfim. Continuando aqui: dá pra ver o cuidado que os coreógrafos e os dublês tiveram com a transposição das lutas para a tela. Me lembrou um pouco de Raider, The Raider, só que sem a gritaria dos coadjuvantes. Eu não sei nem quem é esse The Raider aqui, mas enfim. É bom ressaltar a coerência com que a série aborda o porte físico do Matt. Apesar de suas habilidades, seus atributos físicos ainda são humanos. Tipo, a estamina não retorna magicamente após enfrentar 10 caras num corredor estreito. O Matt fica realmente extenuado após as lutas. Bem lembrado, é isso mesmo. Aí ele manda o seguinte: o carisma dos protagonistas, o trio Matt, Fogg e Paige funciona. A química dos atores é clara e promove tanto humor quanto tensão, quando necessários. Os vilões são críveis. O Demolidão é um herói urbano e carrega a alcunha do Homem Sem Medo. Logo, o que esperar de seus vilões? É que sejam igualmente urbanos e que inflijam medo. E isso ocorre. O trabalho dos atores deve ser reconhecido, principalmente do Donofrio. O Black Yurik é melhor que o original. Chorem! Não me alongarei mais. Mas se eu tiver que apontar um defeito na série, diria que a abertura, que é bem chatinha, é uma mistura de Hannibal com House of Cards. Abraços do Erlan. Cara, não acho que a abertura nem de Hannibal nem de House of Cards é chata, não, mas eu concordo com muita coisa que sua, viu, Erlan? Cara, quando o comparativo do Ben-Hur é o Marcelo Taz, o tempo dá razão pro cara, né? Mas o Ben-Hur do quadrinho não é o Joe Patogliano. Iago Silva: na medida do possível foi boa. Como toda série boa, não te faz de idiota. Só achei o Rei do Crime meu babaca. K. E o uniforme ficou legal em ação. Ponto. É, aspas simples. Você chamou o Rei do Crime de babaca? Eu quero ver você falar isso na frente do Vince do Nofrio, cara. Que eu tive medo de ter essas cenas com ele. Agora eu vou ler o do Júlio César. Achei a série sensacional, repleta de referências ao universo Marvel, tanto cinematográfico quanto o material fonte das HQs. Só não curti muito o uniforme, não consigo compreender por que pode existir um deus nórdico, para citar um exemplo, e não pode existir um Colan com a alegação de que não seria funcional para combater o crime. Algumas mortes prematuras dos personagens importantes também me deixaram um pouco incomodado. Mas resumindo, a obra eu achei excelente e sensacional. O Matt Murdock, Demolidor, do Charlie Cox, e o Wilson Fisk, do Vincent D'Onofrio, também são um show à parte. Em certos momentos você torce para o Rei do Crime, cara. Tão bem trabalhado foi o seu personagem. Difícil falar da série com poucas palavras, mas é isso aí. Show de bola e valeu, Marvel 616. Cara, eu sinto se informar, mas nos quadrinhos não é um Colan. Ele usa uma armadura de moléculas instáveis. Infelizmente, o Quarteto Fantástico está com a Fox. A culpa é da Fox, então. Segundo, que história é essa de que o Rei do Crime não era o herói da história? Fui enganado? Falou aqui o protetor dos vilões. Ele só queria melhorar o bairro dele, cara. É, na verdade, segundo o próprio Rei do Crime, eles são dois iguais, né? Só que ele não concorda o Demolidor. Gabriel Hilário Lopes: assisti apenas ao primeiro episódio ainda. Sou daqueles que gostam de ir digerindo aos poucos a série. Eu também, infelizmente, com necessidade de trabalho, tive que fazer maratona. Eu não aguento. E Paulo ficou de castigo pra acompanhar a série aí. Guardando um pouco de expectativas entre os episódios. Curti bastante, principalmente porque consegue equilibrar a atmosfera dramática e pesada do personagem, com um clima ágil e divertido, bem ao estilo quadrinhos. O primeiro episódio deixou um gosto bom de quero mais. Além disso, o elenco conseguiu ser bem carismático e deixou o espectador à vontade. É, eu tenho que concordar. Mas é aquele negócio, cara. Quando o parâmetro Ben Affleck lutando no parquinho, os caras tinham que parecer geniais mesmo. Deixa de ser ranzinza, rapaz. Esses 6,5 aqui mostram uma coisa, né? A série, por mais que a pessoa seja contra, sei lá, o uniforme, ou a caracterização do personagem, qualquer coisa desse tipo, mostra que o pessoal gostou muito do roteiro e da progressão da série, né? Então, eu acho que vai render boas coisas aí. Só que agora a gente tá na hora de terminar nossa leitura de e-mails aqui e comentar a peso essa série, né? Tintim por tintim. Então, como vocês sabem, se quiser mandar sugestões, dicas, enfim, qualquer coisa, inominata@marvel66.com ou no nosso link lá na parte de contato. Beleza? Segura agora, Paulo, que a gente agora tem que partir pra nossa discussão. É. It's a beautiful crime. As a kid, I used to dream what it would be like to live somewhere far away from Hell's Kitchen. But I realized the city was a part of me. It was in my blood. And I would do anything to make it a better place. Acho que mais de um ano atrás, né, que quando a Marvel conseguiu de volta os direitos do Demolidor, todo mundo tava pensando assim, poxa, será que vai ficar na geladeira? Como é que vai ficar essa história? Porque não havia nem espaço direito pra filme do Demolidor na época, né? E aí a gente se surpreendeu quando de repente a Marvel fez um contrato com a Netflix e anunciou não só a série do Demolidor, mas outras 3 séries, né? E aí todo mundo entrou em polvorosa, né? Porque Netflix tava até começando na época, existia acho que umas 3 ou 4 primeiras séries sendo feitas, né? E eram só elogios, né? Talvez a de maior destaque seja House of Cards, tá até entrando na terceira temporada e, digamos assim, referência de qualidade altíssima. E o pessoal falou assim, bom, se juntar a Marvel com a qualidade que ela tem nos cinemas hoje e a gente ver o que já tá sendo feito com Netflix, é sucesso garantido, né? Então, acho que 1 ano e meio depois, a gente já vê o resultado, né? A gente ficou ansioso de ver cada contratação, cada novo ator que era divulgado, ficava pensando, será que combina com esse papel? Será que não combina? E as primeiras fotos, o pessoal meio ansioso, né? A gente vai ver o uniforme, mas aí se assusta. Não, primeiro tem um pré-uniforme, né? O uniforme que o Frank Miller usou na minissérie Homem Sem Medo, mas meio que tava prometido, ou tava quase garantido que a gente ia, assim, ver um uniforme autêntico do Demolidor, pelo menos em algum momento dessa série. E, enfim, com toda essa ansiedade, essa turbulência, a gente finalmente, dia 10, foi liberado pelo Netflix, praticamente às 4 horas da manhã, aqui no horário de Brasília. O Eduardo, por acaso, acho que despertou 15 para as 4 para ver... O Eduardo, tirar os prints. Ele nem foi ver a série, ele foi ver os últimos capítulos da série pra ver o uniforme, pra ver tudo divulgado. Não, eu já liguei no último episódio e, tipo, na barra de rolar, já procurando, assim, onde que aparece... É, o Eduardo começa a ler o livro pelo final, né? tranquilo agora, até fazendo notícias de cinema, que o Eduardo não se importa, eu começo a me blindar pra spoiler, mas enfim. E logo depois dessa euforia, o pessoal fala assim, calma, agora vamos começar a ver de verdade, né? E aí foram 3 episódios, aquela coisa que o pessoal geralmente do Netflix tenta ver 1 ou 2 por dia, ninguém se aguentou. Até gente que tinha me prometido que não ia aguentar ver o filme, né? A Cami mesmo falou assim, vou ver 1 ou 2 por dia, ela terminou do domingo, como vai ter que muita gente aqui que tá gravando esse podcast. E até onde eu vi, mesmo o pessoal que tem alguma crítica, a série tem se mostrado muito positiva. É raro ver aquela pessoa que tem criado um problema ou tem visto, digamos assim, o conjunto de uma forma negativa. Então a gente tá hoje aqui pra falar uma ideia geral sobre a série. A gente não vai destrinchar tintim por tintim, a gente não vai ser aquele podcast pra dar spoiler, pra dar e vender. A gente quer ver algumas opiniões, ver algumas curiosidades, fazer talvez até umas comparações com os quadrinhos. Então, pra começar, vamos falar não só do protagonista, né, do Charlie Cox, como ficou ele no papel de Matt Murdock e também de Demolidor, mas também do elenco de apoio bem mais próximo a ele, né? E tem, claro, o amigo dele, que é o Fog Nelson, que interpreta ele, é o Elden Hanson. A Karen Page, que quem interpreta o papel é a Deborah Ann Woll, que muita gente deve conhecer da série True Blood. Eu já era fã dela desde essa época. E também tem uma outra personagem, que é mais conhecida no, nos quadrinhos como a Enfermeira Noturna. Aqui ela só tem uma pequena referência de que é a Enfermeira Noturna, né? Mas o nome dela na série é chamado de Claire Temp. E ela é interpretada pela Rosario Dawson, né? Na verdade, esse lance da Enfermeira Noturna são outros nomes, né? Que tinha, acho que três outras enfermeiras e nenhuma delas é a Claire Temp, né? É uma fusão da personagem Enfermeira Noturna aí, né? Que já foi várias personagens diferentes. E essa Claire Temp, se o pessoal que eu acho que ficou curioso foi pesquisar, viu que ela é uma ex-namorada do Luke Cage, né? Essa fizeram fusão dos personagens aí e criaram uma só. Imagino justamente para fazer um possível vínculo com a série do Luke Cage depois. E eu acho que ela foi casada também com aquele super-herói lá, o Golias, alguma coisa assim. Bill Foster, o Golias, que foi assassinado em Guerra Civil. Isso, isso. E nas revistas ela tem ligação direta aí com Jessica Jones e Luke Cage, né? Principalmente Luke Cage. Eu gostei da escolha de todo mundo. Inclusive, eu vi um lugar comentando que a Marvel já queria o Charlie Cox, né? Isso. Já queria ele no papel do Demolidor, parece que desde 2 anos antes de recuperar os direitos do personagem. Não sei se é verdade ou não é. Então, mas no geral eu gostei. O Fogg ficou bem caracterizado pra caramba. A Karen, eles deram uma... Comparando com o início das revistas lá dos anos 60, né? Ela deixou de ser inocente demais, indefesa, e ficou mais num estilo Frank Miller ali, né? É, né? O Frank Miller deu uma, digamos assim, uma retconeada no passado dela, né? Então a série meio que começa dizendo que, entre aspas, ela é inocente, né? Ela não cometeu o crime. Isso. Mas já deixa claro que ela tem algo a esconder, né? É, até no. A gente tá considerando aqui que quem tá ouvindo já assistiu a série, não? É, já. É. Se você por acaso não assistiu a série, você tá fazendo aqui, meu. É, né? Eu tô perguntando porque, assim, até o final da temporada eles não revelam nada do passado dela, né? Então ainda fica em aberto aí uma possível desenrolar disso aí numa segunda temporada, né? É, pra quem lê os quadrinhos, sabe que ela tem envolvimento com droga. E agora eu fiquei em dúvida: é prostituição ou ela fazia filme de pornô? Eu não lembro agora. As duas coisas. As três coisas, né? É porque assim, quando ela fazia filme pornô, quando ela se viu, então se viu em heroína. Quando acabou o dinheiro, vendeu a identidade do Demolidor. Quando acabou o dinheiro, não tinha mais identidade, ela começou a se prostituir. Não, foi uma decadência total, cara. A pergunta é: terão coragem de fazer isso na série? Terão. É Netflix. Ela já começou a beber um pouquinho, você vê que cada episódio ela bebia mais, né? No Brasil. No Brasil, a classificação etária é 18 anos da série do Demolidor. Cara, Netflix não tem classificação etária, mano. Só não, depois... mas, ah, tem, cara. Não, tem, mas... É, eu não sei mas como... Tem o quê? Só tem que ter a trava do Netflix, cara. O menino vai lá pra ver, sei lá, o desenho de Como Treinar Dragões. Aí, opa, o que é isso aqui? Demolidor. Pimba, opa. Já foi. Aí aparece o rei matando o pai com martelo. Pois é. Apesar que é o seguinte, 18 anos não é pra tudo isso a série, não, hein? É, típica do Tarantino. O Wilson Fisk lá fazendo decapitação na base da porrada, não é exatamente... Oh. O Wilson Fisk brincando de God of War. Tem uma fase no God of War que você faz isso quando você derrota o deus, aí você pega ele, põe ele no meio de uma porta e começa a fazer exatamente como fez o Wilson Fisk. É, eu gostei muito do ator lá, do Charles Cox. Ele sabia interpretar um cego, que já facilitava muito o trabalho, você considerando o que a gente tinha anteriormente. O Fogg também eu achei extremamente bem caracterizado. A Karen, ela começou também pegando um pouco aquele mix, porque se eu não me engano, ela foi jornalista radialista nos anos 90, nos quadrinhos também. Por conta dela morrer nos quadrinhos, ela tava fazendo um pouco mais isso. Tava, como o Eric falou, ela tava bem mais ativa nas histórias, não tava aquela gostei genérica do Demolidor, o que era bom. Mas agora o negócio que vocês falaram, eu só lembrei que quando eu tava lá assistindo, que uma amiga minha tava assistindo Netflix, ela perguntou pra mim se a Karen um dia iria casar com o Murdock nas histórias. A única coisa que eu fiz pra ela ficar chocada foi mandar a primeira página da queda de Murdock. Acabou com a esperança dela. Você também, Paulo, você choca a menina pra não ler mais nada, né? É, a intenção é essa. A Enfermeira Noturna, cara, ela tá lá porque por duas razões. Primeiro, porque ela vai ser, como eu tava dizendo, vai ser um link com a história do Luke Cage, do Demolidor e da Jessica Jones. E também porque, vamos ser sinceros, o nível que o cara apanhava, ou ele tinha um fator de cura, precisava realmente de uma pessoa pra ficar lá cuidando dele o tempo todo. Porque tinha uns sangramentos ali que eu não sei como é que as tripas dele não saíram. É, na luta lá com o ninja, né? Nossa, puxando pela barriga, mano. Ah, mas não só, não. O então, cara, mas vê só. O cara apanhou pra cacete, né? É, mas vê só, ele comenta, além de ter a enfermeira pra ajudar ele, ele comenta que ele curava mais rápido por causa de um treinamento de meditação que ele tinha lá no passado, né? De um certo personagem que aparece. Mas eu acho que o papel da Claire aí vai ser tipo aquele, sabe? Naquelas aventuras de RPG, em videogame e tal, que assim, ó, oh, estou ferido, vamos até o curandeiro da vila. Aí vai vamos lá. Vamos ao centro Pokémon, né? É, e ela, a enfermeira nos quadrinhos é isso, né? Quem tá fudido lá vai recorrer a ela pra se curar, né? Recuperei meus pontos de vida, voltar para combate. Só uma coisa interessante sobre ela é que ela chama ele de Mike, né? Que é uma referência boa. Eu também achei isso aí. Bem a serviços lá dos anos 60, quando o Homem-Aranha descobre, entre aspas, descobre a identidade do Demolidor e deixa uma carta na mesa dele. Pois é, falando, né? Assim, o Homem-Aranha é 171 filho da puta, então, naquela época. Falando assim, ô Bete, beleza? É, o Bete não, ele não sabe o nome. Ele fala assim, e aí, Demolidor, eu sei que é você e tal, e deixa a carta lá, o Fogg e a Carrie. Ele pega uma carta e ele inventa ela. Aliás, a gente falou isso bastante naquele nosso podcast, né, das 50 edições. Cara, como os anos 60 eram meio malucos mesmo, né? É um irmão gêmeo, meu. É um irmão gêmeo, cara. Ele enxerga, pô. É, mas é aquela coisa que pros anos 60 era muito divertido ver essas maluquices, né? Não tinha o mínimo nexo, cara. Você nunca viu os dois juntos ao mesmo tempo, né? Cara, mas é por isso que era divertido, cara. Hoje em dia, aquilo ali é tão absurdo que chega a ser engraçado. Ainda mais depois que a gente tá tão acostumado com o Demolidor do Miller e do Bendis, que é aquele cara mega série no ar. Você vai ver um negócio desse mais alegre e maluco, cara, é engraçado demais de ler. Bom, fora essa referência aí do Mike, né, Murdock, pra quem não sabe, né, quem não ouviu o nosso podcast. O que é que você tá fazendo aqui se não ouviu o nosso podcast do 50 anos do Demolidor, enfim? É, a gente fez um post aqui no meio da maratona do Demolidor, com essas e muitas outras referências que apareceram no seriado, né? Que, por sinal, tá recheado de referências. Cara, o Charlie Cox, perfeito no personagem, cara. A primeira vez que mostrou, quando anunciou que ia ser ele, assim, eu vi a foto e falei, mano, esse cara vai ser o Matt Murdock, cara. Mas, assim, mas vendo ele no personagem, assim, ficou perfeito, cara. Já começou bem na primeira cena, que depois que aparece o Matt Murdock menino lá, depois do atropelamento, o Matt Murdock já adulto no confessionário, falando, começa a chorar aos poucos, assim, ali já achei, assim, já ganhou, assim, tipo. E sobre a enfermeira noturna, aquela hora que apareceu ela no topo do prédio, quando o Demolidor tá torturando o bandido lá, enfiando um negócio atrás do olho dele lá. Uhum. Se tivessem dado um print naquela imagem antes de sair a série, ela vestida daquele jeito, o pessoal ia falar que era o Cavaleiro da Lua, cara. Ela com a roupa branca e tal, aqui, o Cavaleiro da Lua. Ela me fez lembrar, quando eu vi a cena, ela me fez lembrar de uma personagem que ficou bastante vinculada, que era a Tigresa Branca. É, eu também. Eu também. Verdade. Mas eu acho que não valeria a pena queimar a personagem agora, não, porque... Mesmo que tinha ainda que apresentar talvez o pai dela, né, o Tigre Branco, que tem toda uma relação, inclusive, uma história excelente com o Bendis, né? E logo depois do revelado. E que valeria a pena, e se encaixaria, na verdade, perfeitamente aí na série, né? Então acho que só foi uma, sei lá, uma coisa que parecia, mas acho que nem foi proposital, vai. Eu acho que quando divulgaram que ela ia estar na série... É, muita gente especulou que era Tigresa Branca, os produtores. Vamos fazer só um easter egg de zoação? Pelo amor de Deus, tem que ser. Cavaleiro da Lua, não, seria, sei lá, a Amazona da Lua, né? Alguma coisa assim. Pois é. Fogg, eles mantiveram bem a personalidade dele dos quadrinhos, que é aquele cara que quer ganhar dinheiro com os casos mais importantes, mas no fim acaba cedendo ao que o Matt Murdock quer, pegando aqueles casinhos que não doem nada financeiramente. E a Karen Page, que nem eu falei, eles já deram altas dicas já, que ela vai pra aquele rumo do crack lá, né, bicho? Cada episódio ela bebe mais. Lá na hora, antes de matar o Wesley, ela já fala que não é a primeira vez que ela atira em alguém. E no fim... Na última cena, no fim da temporada, fica claro que ela foi a mais afetada psicologicamente, assim, pelos acontecimentos da série. O Matt Murdock até fala que ela não melhorou ainda, né? Ela tá ainda abalada e tal. Acho que isso aí nas próximas temporadas ela vai estar bem afundada. É meio porque ela não tá só abalada, ela está mentindo pro Matt, porque ela não contou pra ele que matou o Wesley, né? Ah, é verdade. E tá esse mistério todinho pro rei do... Quando o rei do crime descobrir... Pois é, isso que eu ia falar. É lógico que ele vai descobrir. Uma hora a mãe dele vai caguetar lá, né? Tinha uma loirinha também junto com o repórter. É, pois é, né? É, quando a mãe tiver um acesso de lucidez, né? É. O lance, você falou do Matt, né? Uma das coisas que mais me comprou na série, tanto no papel do Matt quanto do Demolidor, é o tom de voz do cara, né? Uhum. Charlie Cox, pelo visual, eu não conhecia nada do ator, vou logo confessar aqui, nunca vi trabalho dele nem nada, nem sei que outras séries ele fez. Mas enfim, por ser um personagem que usa máscara e tá escondendo sua identidade, geralmente tende a, sei lá, mudar a voz ou coisa desse tipo, né? E tem horas que beira o ridículo, feito acontece no Batman. Batman. É, exatamente, que precisa de uma legenda... Além além do inglês, né, precisa de uma outra legenda, né? E o personagem, né, os dois, né, tinha um tom de voz pesado, sabe, sem ser forçado, uma voz bem grossa, assim, que dava um efeito bom pro Demolidor, cara, eu nem esperava que fosse assim, então desde o começo ele tinha um impacto, os dois, né, quando ele falava, tanto como Matt, como também como Demolidor. O seriado, assim, quando saía as fotos promocionais, principalmente quando saiu o anúncio que ele faria o Matt Murdock, eu olhei assim e falei, é. Principalmente também com relação a esse último uniforme, quando vi a foto. Falei, é. Mas, cara, em cena, cara, é incrível como a coisa se desenvolveu muito bem, né? Ele age, assim, muito bem como o Demolidor, né? É, você nota que realmente, assim, você compra que ele é o Matt Murdock mesmo. E, assim, cara, aquela cena do julgamento, cara, que ele começa a fazer o que a gente chama de alegações finais, né, no processo do júri, pra convencer o júri a não condenar lá o cliente dele, que ele queria que o cliente se fudesse, isso é mais engraçado. Você fica e fala assim, cara, esse cara interpreta bem, muito bem um advogado, e pô, ele também interpreta muito bem o vigilante. Ele é bem convincente, realmente, como o Matt Murdock, cara. Eu achei sensacional. O Fog Nelson, ele mantém realmente a essência do que a gente espera do personagem, né? Assim, aquele cara que, apesar do tá tudo uma droga, tá tudo uma merda, ele vive animado, né? E consegue manter o ritmo, não, vamos lá, a gente vai conseguir, não sei o quê. E o Matt sempre assim, sendo o cara menos entusiasmado, né, da dupla. Sempre falando, não, isso... Não vou por esse caminho não vai dar certo. Mas é o mais realista dos dois. É o mais realista, né? Não, vamos fazer isso, não. Eu falo, o cara, né? Você, tudo bem, a gente sabe que o grande amor da vida do Matt Murdock é a Karen Page nos quadrinhos. Mas, pô, mas você até começa a torcer pro Fog Nelson na série, cara? Eu falo assim, pô, eu questiono, dar certo, ó, cara. Eu questiono. E pra mim não tem grande amor da vida do Matt, não, velho. É a fila anda ali. Não, cara, é a Karen Page, cara. Olha, cara... O cara ficar com a Karen Page depois de tudo que ela fez, cara... A Karen chega e traiu ele, né? Tipo, entregou a identidade dele, tudo isso. É, cara. Não é... O cara, a Karen Page é o grande amor mesmo na vida dele, cara. Ei, pera, para tudo. Só uma coisa. Lembre-se que a Elektra já tinha colocado ele, quebrado a perna dele na armadilha de urso, jogado um prego em cima dele, já tinha tentado matar ele 50 vezes, e ele continua apaixonado por ela. É, eu não sei não, é difícil dizer que é um grande amor na vida do... O amor, é difícil, o amor é cego, gente, o amor é cego. É, exatamente. Ó, e vale ressaltar o seguinte, não é por falta de opção feito Batman, né? Por muita opção, que você não sabe... Não, que é, não, não, aliás, foi um negócio legal de não ficar com romancezinho na série, né? Tipo, eles poderiam estar falando, não é possível que eles vão pôr ela começar com o namorinho com o Fog, depois aí o Matt fura o olho do Fog, não, aí não teve romancezinho. Ah, mas então. Eu acho que ali funcionaria. Quer dizer, o romance na série foi entre ele e a Claire, até agora. É. Não, romance, não existiu, né? Nada entre ele e a Karen, na verdade. O acho até engraçado, inclusive, porque tem um quê do triângulo amoroso que tem desde o começo das histórias, né? Do triângulo Fog, Karen e Matt. Só que é engraçado, você acha que no começo ela e o Fog é que estão, sei lá, dando certo, né? Só que ela fica aquela história, vem cá, finge que você é cego e toca no meu rosto. E ele todo animadão, né? Tipo, opa, ela tá dando maior bola pra mim. Só que você vê que no fundo, ela não tá dando essa bola pra ele. Talvez até ela já esteja imaginando como seria com o Matt. Exato. Então, assim... É, o Fog já foi pra friendzone, né? É, exatamente. Acabou na hora que friendzone. Aquela latina lá, que morreu depois, lá do prédio, demoliram lá, falou que, ah, ele gosta de você, ela tipo, fez uma caixa. Não, é tipo, não era isso, não era isso. É, tipo, a gente é amigo, né? Foi pior. Amigo, é, né? Na cena, ela falou assim, ah, o bonitão que fica contigo. Ah, o Matt, não, o Fog. Fog? Bonitão? Coitado, velho. A atuação do Elden Henson lá, quando ele descobre finalmente a identidade do Demolidor, oh, é. E, cara, e assim, tem toda aquela... É um episódio inteirinho, né, pra ele cair a ficha e se acostumar com a ideia, é muito bom, velho. E, não, tipo assim, mantém o humor, assim, não é aquele humor mais solto, né, feito da Marvel Studios no cinema, mas tem também aquele humor digno do que tem na... qualquer filme, série da Marvel, né? E tem aquela cena, tipo assim, deixa eu fazer um teste que se você é cego ou não é. Porque quando descobriu, realmente, ficou desconfiado se o Matt Murdock era cego ou não. E ele fala assim, quantos dedos tem aqui? Um. Cara, ele não precisa nem, sei lá, ter esse super sentido pra saber que era um. Mas foi muito risível aquela cena. Muito. Comentar, né, das duas principais, né, mulheres, né, a Karen Page, né, e a Claire, né, pô, é bem bacana mesmo, eu achei, assim, a Claire realmente, assim, foi uma sacada muito boa eles terem colocado, principalmente porque você olha, assim, e vê que o Matt faz muita bobagem, cara. Já no segundo episódio, você já vê, cara, que como o herói é muito inexperiente, né? Você vai vendo ali meio o crescimento do herói mesmo. Você vai vendo como ele vai aprendendo, ele percebe que não dá pra chegar dando porrada coisa. Aí começa a perceber que precisa de alguma proteção e tal, e vai coisa evoluindo. Pô, mas ele perde litros e litros de sangue nessa, né? Sem a Claire, cara... ficaria meio difícil, né, pra sustentar isso. E ela também, ela é importante porque, de certa forma, ela é aquele personagem que ele pode, vamos dizer assim, tem dois personagens que o Matt sempre desabafa, né, que é o padre, que tá preso por um sigilo de confissão, e ela, né. Depois ele tem, é claro, o Fog, né, quando descobre, né, mas até aquele momento ele só tem duas pessoas, né, pra desabafar, né? Principalmente assim, quando começa cada vez mais ficar intensificada a guerra contra o rei, né? É só uma pergunta, esse padre, tem um padre desse nos quadrinhos ou isso é referência ao filme do Ben Affleck? Não, tem na verdade o padre, o nome dele, aquele Lanton, sei lá, é um padre que aparece nas histórias dos fugitivos meio que acobertando o manto e a daga. Então, assim, esse padre específico tem nos quadrinhos. Só que eu não sei se existe um padre específico pro Matt se confessar. Isso eu não me recordo mesmo, não. Na verdade, toda a referência católica com o Matt é mais dele sozinho e da questão da mãe, né? Que, por sinal... foi sugerido, mas não foi ainda tratado nessa primeira temporada. Ah, vai ser só na queda de Murdock. Vamos ver, né? Nesse ponto teve uma cena bem sutil no filme, né? Que todo mundo vibrou, né? Parece bem de leve, assim, uma cena com a mãe dele no filme do Ben Affleck, né? Não, vou falar disso. Depois que eu fui ver que... filme, cara? Essa foi boa. Eu nem vi. nem o match, né? Só um negócio que o Thiago falou do julgamento lá do... daquele cara que matou o outro lá com a bola de boliche. A gente vai falar daquele personagem só ou não? Qual personagem só? O assassino da bola de boliche? Dele. Não, não, porque na hora que ele apareceu, cara, eu achei que era um mercenário, cara. Tinha tudo pra ser mercenário, mas quando ele se matou, eu falei, não, não é. É, ele tinha toda a pintazinha lá de ser um super, sei lá... lutar bem e tal, né? Essas coisas todas. Só que, bom, a característica principal do mercenário não é nem a luta corpo a corpo, né? É, mas a gente chega no mercenário daqui a pouco. Cara, o mercenário não ia precisar daquela arma faldita do Tucão, cara. É verdade, a arma que falha do Tucão. Aí ele falha assim, né? Aí ele olha assim e fala, puta. Tucão empreendimento, né? Tucão empreendimento. O Tucão parece aquele cara lá do daquele seriado Todo Mundo Odeia o Chris, né? Que fica vendendo as coisas na rua. You're blind, but you see so much. Bom, agora a gente vai falar nesse bloco sobre o lado negro, bem, da Cozinha do Inferno, né? Temos que começar, é claro, com a atuação do Vincent D'Onofrio como rei do crime. Que no começo todo mundo estava reclamando, todo mundo queria que ele fosse uma pessoa. Queria que fosse um ator gigante, gordo, assim, aquela coisa esquisita dos quadrinhos. E tava até ignorando a atuação, né? Se o cara é um bom ator ou não. Tinha gente até, antes de ver a atuação do cara, dizendo que queria que fosse de novo o Mike Clark Duncan. Não lembrava nem que o ator tinha feito. Queria que fosse o Bendis. É, podia até ser o Bendis, né? Porque o Bendis até que tá lembrando, sei, enfim. Guardar mais um pouquinho tá ótimo o papel. Só que o Bendis é baixinho, então não vale a pena. Só se for a versão mini-me do Rei do Crime. Enfim, além dele, a gente tem um... Meio que o faz-tudo dele, né? O Wesley, que nos quadrinhos nem tem essa, digamos assim, essa apresentação toda, esse destaque todo. Mas o ator, o Toby Leonard Moore, ele deu um show na série, velho. Sabe? Ele ganhou um destaque. Eu vi sites americanos dizendo que ele seria o segundo melhor vilão da Marvel Studios, só perdendo mesmo pro Loki. E eu até tava revendo aqui algumas coisas, assim, não teve nenhum outro vilão até agora que se manteve mesmo, sabe? Em destaque. Porque ou morre, ou desaparece, ou é preso, mas com continuidade, assim, que você fica dando tempo pra odiar ele, acho que realmente não teve. E aí a gente vê outros personagens menores, mas que fazem parte dessa cúpula de vilões da série, né? O Leland Osley, que seria, na verdade, uma alusão ao Coruja, né? O alter ego do Coruja, que é feito pelo ator Bob Gutton. Tem a Madame Gal, que é aquela velhinha chinesa que tem dificuldade de andar, né? Mas que quando vai confrontar o Demolidor, dá um sacode nas caixas do peito dele, que ele voa longe. É, a atriz que faz o papel dela é a Wei Xing Hu. E por fim, o Nobu, que pode ser ou não uma referência a um dos líderes do Tentáculo, né? A gente pode discutir aí no decorrer da história. Que é feito pelo ator Peter Shinkoda. E os irmãos russos, né? Não são os diretores russos. Não são os diretores do Soldado Invernal, né? Antecipou minha piada, droga. Eu já tava esquecendo deles. Mas coitado, os dois irmãos lá, eles quase se apagam no meio desses outros, né? Eu sei que um deles é o Nikolai, que é o que acaba ficando vivo, né? E o outro, nem lembro mais agora o nome do outro, mas enfim. Anatólia. Ah, não, era Vladimir Nikolai, uma coisa assim. Exatamente. Desculpa, eu errei. Um deles era o Vladimir, que é feito pelo ator Nikolai Nikolaev. É russo também, ó. E o irmão dele, Anatoly, que aí o ator é o Gideon American. Enfim, esses aí, digamos assim, são os antagonistas que vão dar certo trabalho ao Demolidor. Bom, quando anunciaram o Vincent D'Onofrio, eu sou dos que já gostei logo de cara, porque já era fã dele desde, não sei se vocês assistiram aí, Nascido para Matar, do Stanley Kubrick. Sim. Tipo, ele é totalmente insano, assim, eu falei, nesse cara de... E em relação ao físico, como acho que foi o Jeff Loeb que disse, que não tem como, não existe um ser humano com aquela estrutura corporal do Wilson Fisk do Gibis, não tem como. Ele ele foi engordando aos poucos, você via que ao decorrer da série ele ia se avolumando, assim. Pois é, e ele... Cada omelete daquele que ele vazia, ele engorda mais um pouco. Com um cheirinho verde em cima, assim. Não, e ele é grande, que cara, o Vincent D'Onofrio, ele é gigante, assim, em altura. Ele é grande, é que não aparece tanto, mas ele é um cara grande. Uhum. Pra mim, que falaram que é o Wesley, pra mim o segundo melhor vilão é o Wilson Fisk da Marvel, cara, no cinema e séries. Sim. E ele criou todo os trejeitos, assim, o dedinho mexendo quando tá meio nervoso. E todo ele é todo virgenzão na frente da Vanessa lá. Vanessa fala que ele fica todo... Eu não sei se eu consideraria ele virgenzão, apesar de realmente... Deve ter poucos encontros na vida dele. Mas eu acho que, de uma maneira geral, ele era um cara ainda pobre, no meio de um monte de riqueza. Porque ele não tinha trejeitos, sabe? Pra aquela finesse toda. Ele era muito puto, cara. Ele era... Tanto é que, assim, quando ele escolhia as garrafas de vinho, né? Porque, normalmente, assim, quando o vinho também... Quando você escolhe determinados tipos de vinho, sabe? Apreciar determinados tipos de vinho, é um sinal de riqueza. Uhum. Era o Wesley que fazia isso. Exatamente. Então ele era um brucutuzão mesmo, assim, sabe? Acho que talvez até, não só vigilão, mas não saiu muito daquele papel daquela criança que acabou matando o pai, né? Como nos quadrinhos, ela é quem acalma ele, quem no fim das contas vai aparecer outras temporadas, é quem controla ele, assim, no, Uhum. Ele é todo fodão com os adversários, com os parceiros lá, mas tipo, ela falou, pronto, acabou. É, e o tom de voz do ator, cara, nossa, ele fala assim, né, Vanessa, cara, agora vocês fizeram eu pensar que fizeram uma adaptação do Thanos pro, no lugar do Wilson Fisk, cara. Porque é aquele cara que veio de baixo, não sabe agir quando tá lá por cima, é todo medusão perto da amada, tá de frente com todo mundo, mas fica se tremendo perto da amada. É o Thanos, é verdade. Aí, aí, tem um paralelo, a gente nem sabia. E a voz é a mesma, porque o Thanos tem aquela voz lá, toda arriscada, quando no de Starly. Pois é. O Thanos fala, né, Vanessa, quer dizer, não. Não. Senhora Morte! Bom, os irmãos Russo, né? É, russos. Eles não tem paralelo no quadrinho, né? Não, não tem. Mas eles foram os que mais sofreram na série, as piores mortes, né? Tipo, um morreu com a cabeça esmagada na porta, o outro ficou lá carregado, moribundo lá, meia hora pelo demolidor pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Isso é uma pesadinha, inclusive, né? Pois é. E ele não decidia se ajudava o demolidor, se matava o demolidor. Uma hora ele queria matar o demolidor ali moribundo, então ali. Não, eu vou te ajudar a fugir. O Coruja ficou bem também no papel. Deram uma referenciazinha no terno verde dele, lá no ateliê lá do Melvin Potter, né? Rapidinho, né? Ele rapidinho. Fazendo um terno de segurança dele novo. É, tem muita gente xingando, dizendo que, perdemos o Coruja, estragou o papel, blá, blá, blá. Cara, uma coisa que ninguém percebeu, o Coruja toda hora falava de um filho. É, ué. E vai que, né, se era um Leland Osley Jr. lá aí que vai vir, né, não sei. Vai vir com sangue nos olhos. É, teria muito mais motivo. Agora, uma coisa que o pessoal precisa saber, na primeira aparição do Coruja, tá, ele não suja, eu sou Coruja, eu vou sair voando aí que nem uma porra louca. O Coruja voa, velho? É, o pior que voa, velho. Pior que voa, cara. O pior que o Coruja voa. Essa desgraça desafia a gravidade e voa. Eu conheço ele mais na época do Bendis, eu não sei. Ele plana, que... cara, ele plana. O Coruja pré-Bendis, ele era tipo pinguim voando, entendeu? Não, Coruja descrevia, né? Mas cara? Assim, deixa eu só contar. Então, antes disso, a primeira aparição dele, ele era um cara que, como aí na série, tipo, vivia desviando dinheiro, desfalcando, essas coisas e tal, até que ele é, digamos assim, caçado, acho que não sei se pelo FBI ou pela CIA, enfim, desconfiam dele. Aí ele fala assim, me pegaram, o que é que eu vou fazer agora? Já sei, vou pra uma ilha e fundar a minha Coruja Nação. Aí pronto, aí meio que... aí mostra que todo o dinheiro investido de desvio do imposto de renda era pra montar, tipo, sabe aquela nave do Coruja, do Aço, né? Era isso, ele tudo cara, ele é aquele pessoal que é viciado em colecionar coruja, sabe? E sempre tem, não posso nem reclamar muito que eu já cheguei numa fase dessa. E aí, tipo assim, coruja de controle remoto, coruja bike, enfim. É. Aqui, só um detalhe que ele sempre roubava prédios altos, né? Porque ele saía planando depois, ele não voava pra cima, né? Ele sempre ia planando assim pra baixo. eu li uma história que tem um Homem-Aranha, sei lá, não sei se é o Demolidor, que... Não, acho que é a Viúva Negra, não importa. Eles vão capturar o Coruja, eles ficam indo de prédio em prédio, sabe, esperando ele chegar, porque ele vai planando e sempre caindo mais, entendeu? É uma beleza, anos 70, é ótimo. Tem a Gal e o Nobu, né? Ah, a Gal. Cara, eu falei, não, será que eles vão mostrar o Matt Murdock dando um soco meio da boca dessa véia? Não, ele só levou um tapinha dela. O que eu acho massa, assim, que é, por ser série, que não teria essa possibilidade se fosse um filme só, é o desenvolvimento, tipo, deu pra mostrar desde a hora que o Wilson Fisk conheceu a Vanessa, até ele foi conquistando ela e tal. Eu achei muito massa o desenvolvimento da relação deles, assim. É meio que necessário ter essa atuação meio que mastigada, né, nesse episódio do Demolidor. Porque senão ficaria muito corrido, né? Pois é, se fosse um filme já começaria casado com ela. Foi uma coisa até que eu comentei no podcast passado do problema do filme, né? Que ele às vezes queria detalhar demais como é que era o dia a dia de um cego e esqueceu a trama principal. Neste seriado dá pra fazer isso. E aí deu pra ter uma boa trama principal, deu pra trabalhar muito bem as cenas de como é o dia a dia de um cego e por aí vai. Cara, o Wilson Fisk, eu já falei, assim, eu gostei muito do personagem, embora agora eu tenha achado ele meio Thanos. E, ai, ai. Cara, o legal mesmo do personagem foi que não quiseram mostrar ele como aquele cara extremamente fodão, invencível, implacável. Ele tinha os pontos fracos dele e foi mostrado. Ele era um cara vulnerável, ele era um cara era um cara que tinha o seu idealismo, que tinha as suas motivações, que se via como um herói mesmo na história. E isso foi muito bom. Eita, inversão de valores, Paulo. Mas não é. Ele se via como um herói. Ele achava que, na verdade, o Demolidor era o obstáculo pra ele conseguir, entre aspas, salvar a Cozinha do Inferno. Todo grande vilão é assim, ele acha que tá fazendo bem. Se acontecer, por acaso, em alguns cantos lá do Ceará, lá de Fortaleza, tá explodindo ao redor, você sabe quem é que vai estar meio que mal comandado com a história, né? É tipo o Darth Vader. Ele queria trazer paz pra galáxia, deixando todo mundo com medo. Aí não tinha mais guerra. Ultron agora nos Vingadores, né? Ele quer salvar o mundo e mata a humanidade pro mundo ficar em paz. Não posso falar que discordo com ele, né? Mas... pra ser sincero com vocês, eu tava até comentando isso em off com o pessoal, que eu não tinha medo do Wilson Fisk. Até porque a gente via ele mais vulnerável. Quem eu tinha medo era do Wesley. O Wesley dava medo pra caramba. Aquele cara era totalmente impassível. Cara tava destruindo a cabeça do Russo na cara dele. Espirra saindo na cara dele, só faz pegar o lenço e limpar um pouquinho assim, como se fosse nada. O cara, assim, só teve um momento que ele saiu do sério, que foi quando mexeram com a mãe do Fisk. Porque até isso também eu gostei, porque mostrou que, assim, fugiu daquele clichê que você sempre vê em qualquer filme, até em quadrinhos, do braço direito do vilão querer usurpar ele, ou só fingir que é leal. O cara realmente, eles realmente eram leais, eles realmente eram amigos. Você, aquele discurso final do Wesley mostrava que o cara realmente se importava com o Fisk, não era só um emprego. E o Fisk chorando também, né? Final. Chegou uma hora lá que ele vai falando do Wesley lá pra Vanessa, aí ele para e diz, não, ele é meu amigo, provavelmente é o único amigo que eu tenho. E praticamente eram duas únicas pessoas que realmente se importavam com o Fisk, era ele e a Vanessa. E isso eu achei bem interessante, que foi uma construção do personagem que deixou ele mais bidimensional, ele não era só o capanga genérico, nem só o cara assustador, o braço direito do cara, tinha mais nuances. Não, ele foi muito mais trabalhado do que a versão dele no filme anterior, e também nos quadrinhos. Nos quadrinhos ele não era nada disso. Foi um personagem reconstruído agora, e muito bem reconstruído. Foi extremamente bem reconstruído. Ficou muito bom. Aquele cara realmente dava medo e era bem interessante. Agora vou ser sincero que ele garoteou pra caramba, deixando a arma carregada ao alcance da mão da Querempeige, cara. Ali foi uma vacilada federal. O Felga me falou que isso aí poderia ser uma referência ao Diabo da Guarda, e acontece uma cena parecida com a Karen, né? Só que pro azar da Karen, o mercenário é muito mais esperto que o Wesley, né? Então ele realmente não deixou a arma carregada perto dela. Dos outros, cara, a Gal tá claramente pra ser o link lá com a série do Punho de Ferro. Tipo assim, quem não viu aí o artigo que eu falei, que inclusive vai estar linkado aí, a droga que ela vende tem um símbolo do Davos, né? Do Serpente de Aço. Não quer dizer que ela seja o Serpente de Aço, né? Ela provavelmente deve ser da trupe dele lá. Tem gente que diz que ela é uma tal de Mother Crane. Como não faz tempo que eu li essas séries das Armas Imortais, eu não sei direito quem seria o personagem. Mas quando tiver mais perto da série da Netflix, a gente faz uma recalchutagem disso aí e fala um pouco. Agora, assim, e os caras lá que arrumavam as drogas, que eram todos Shiryus, que se cegaram todos, segundo ela. Eita, safado, fez a referência, né? Do Cavaleiro do Zodíaco. E o Nobu, cara, ele tava assim. Eu só achei que ele também meio que garotinho um pouco, porque ele tava com a vitória pronta contra o Demolidor, aí ficou lá enrolando. E morreu também de uma forma idiota. Arrogância, Paulo. cara, é que os caras lá tinham que ficar nesse papo de honra, você lutou muito bem e tal. Aí papo... Pronto, mata o Murdock e depois disso. Você lutou muito bem, terá um enterro de honra, pronto. Pegar o cara e jogar ele no rio mais próximo, né? Pera aí, o Fisk faria isso. O Nobu, eu acho que realmente... no rio mais próximo. E o rei, deu uma surra no Demolidor depois da briga com o Nobu lá e esqueceu de tirar a máscara dele. E tá uma porrada, né? É porque não foi escrito pelo Bendis, cara. O Bendis é a primeira que você vai tirar a máscara e depois pergunta alguma coisa. Mas no outro dá uma porrada mesmo. É, e assim, agora... também, e ele queria acabar com o cara lá, né, pra ele... Tipo... É. Independe de quem é o cara, se eu já símbolo, né? Inclusive, as cenas de fúria do Wilson Fisk são muito... O ângulo de cães dão um close na cara dele, assim, parece que tá socando sua cara, assim. Aquela cara de psicopata, né? Aquelas mãos pesadas, parecem uns tijolos. Que isso? A cama chega a tremer. Uma coisa até engraçada no seriado Netflix, não sei se é só no Demolidor que eu senti isso, é que a câmera até ela mexe um pouco. Balança, isso, é. Como se fosse você, sabe? Assim, ela dá isso. Umas tremidas, assim. Mas não é todos os episódios, você reparou? Acho que depende do diretor, assim. É, ou então do cameraman, se ele treme um pouco. É, tem mal de Parkinson, sei lá. Medo do... A atuação do cara dá tanto ver que até o câmera treme. Ele fica com medo. Ah, ele acabou? Eu já avisava pra ele que isso não é sério. Mas realmente, eu achei legal essas balançadinhas, dá uma coisa... Uma sensação mais de que é real, assim, ficou legal, eu achei legal. É, e aí a gente tava falando aí do Nobu do Tentáculo, né? Existe a alusão que ele pode ser o Tentáculo, né? É até o uniforme dele, né? É, o uniforme, lembra? Tem gente que faz até um paralelo, pode ser que ele seja um... O nome dele é o curtinho, né? Nobu lembra um outro fundador do Tentáculo. E tem gente que acha que pode ser também algo parecido com o Kirigi. Ou o Kirigi pode ser um futuro cara que apareça, um filho dele, sei lá, querendo vingança. E quem não lembra do Kirigi, né, que eu tô falando aí, ele foi o vilão da Electra, tá? Do filme lá. Ele é o Tentáculo ou tá com a Fox? Tá tudo com a Marvel agora. Tudo que é Demolidor, a Electra, tudo tá tudo com a Marvel. É porque o Tentáculo é meio Demolidor, meio Wolverine, aí fico na dúvida. Não, mas o Tentáculo é Frank Miller. Depois é que foi pra Wolverine. Certo. Já comentaram praticamente tudo, aí eu fui falando no meio, né? Mas a única coisa que eu queria levantar é, tipo, antes de falar isso, também vou repetir que eu gostei da escolha do Rei do Crime. E sobre o que você falou lá, que quando anunciou, todo mundo reclamou. Todo mundo sempre reclama de qualquer coisa, sabe? Então é... Independe. Saco. Então, é normal. O povo gosta de reclamar. A gente entende, a gente tem um site, Eric, como você. Sofremos com leitores como você. O povo gosta de reclamar, sabe? Então, deixa. A gente tem o Eduardo pra isso, que de vez em quando dá umas voadoras nos leitores nos comentários. Eu até me assusto de vez em quando com o Cara, tem cara que exagera, velho. A gente reclamar assim, não, tá, não gostei. Mas, nossa, tem cara que já fica... Quando mostrou, não é nem ator, mas quando mostrou o uniforme definitivo, aí já começou uma chorada. Um cara falando que essa série tava muito boa pra ser verdade. E todo post o cara repete as mesmas frases. E a mesma coisa foi quando mostrou o uniforme preto lá no começo. Ah, mas isso aí, nossa, velho. É uma choradeira intensa. Não, assim, o cara comentar uma vez, não gostei. Agora tem cara que ele copia e cola os textos dele em todos os posts, assim, tá? Não gostei, uma bosta, é horrível. Nossa. Tem gente dizendo, eu preferia o do Ben Affleck. Virou. Aí no dia que a gente postou o uniforme da Netflix, o filme do Ben Affleck virou exemplo de filme bom de super-herói, adaptação o povo perfeita. O povo tava bêbado nessa hora, né? Pelo amor de Deus, o uniforme do cara tinha uma gola, cara. Tinha golinha, velho. Uma golinha, cara. O cara fazia beicinho, como diz o... Não, só faltou eles quererem que o Wilson... O pessoal falando, reclamando do capacete, vamos dizer, do Demolidor, preferindo naquela toca do Ben Affleck, cara. Era uma toca de natação puxada, mas assim, apertada pra cara, sabe? Eu tava vendo uma hora que alguém ia querer que o Wilson Fisk da Netflix jogasse uma rosinha em cima de que ele mata, assim. O que eu sempre respondo pra pessoa é pra ela, se for revista, ler, se for filme ou série, assistir antes, né? De dar opinião. E se a pessoa, mesmo assim, assistir e não gostar, ela, tipo assim, a revista que ela gosta não deixou de existir, sabe? É só não assistir. Entendeu? No princípio, boa, pode, boa. Ela pode simplesmente falar que não gostei e tal, então eu tô abandonando a série, mas não precisa toda vez que alguém postar alguma coisa sobre a série falar, odeio essa série, é muito ruim. É que tem gente, ele quer te convencer que é uma bosta, que ele achou uma bosta, então você tem que achar que é uma bosta também. Então, bora usar os argumentos aí, né? Ao invés de só ficar. Você conhece a tirinha do Decenal no filme da Marvel, né? Ah, é um gordinho todo. O gordinho que chega lá, ele termina o filme, aí viu, foi uma bosta, eu vi que falei, ué, por que vocês estão felizes? É, tô lá atrás. Ah. Por que vocês têm que ficar tão sérios? Não, posta essa imagem aí depois no post. Quem não sabe dessa tirinha, eu vou colocar pra vocês. Põe aí. Eu tenho aí, eu fiz inimizade com a maioria dos nossos leitores que gostam da DC, me desculpa. Mas é, okay. Cara, é um papinho que tem que ser sério, é super realista. Não, é isso, agora eu vou dizer assim, porque tem muitas críticas acontecendo agora sobre a questão de que a Marvel está fazendo um seriado pesado, sujo, sem piadinhas. E ao mesmo tempo eles reclamam que os filmes da Marvel são pra crianças. Cara, deixa eu falar uma coisa bem séria pra vocês, né? Um filme de super-herói. A mídia foi criada, inclusive, pra atender as crianças, adolescentes, jovens e, claro, quem quisesse, também adultos de qualquer idade. Mas não tá pra excluir as crianças. Não, lógico, cara. Não, os super-heróis não foram feitos pra velho. Entende? Bota essa porra na tua cabeça que você tá perturbando o conceito. Porque você queria um negócio sério. Mano, você tá maluco. Cai a ficha. A forma da Marvel é a forma que é coerente. E a forma que você tem que esperar pra um filme de super-heróis. Deixa de ser cabeça fechada. E é por isso que a Marvel Studios lucra até com... faz sucesso até com desconhecidos como o Guardiões... na época, o Guardiões da Galáxia. Faturou mais que o maior super-herói da DC, que foi o Superman, tipo assim. Por causa disso, eles sabem que... É quadrinhos, pô. Não tem como... Um cara que vem de outro planeta e voa tem que ser verossímil, tem que ser uma coisa pra adultos. Se a série que é como, por exemplo, Batman e Demolidor e Justiceiro pede uma coisa mais pesada, eles vão ganhar esse tratamento. Sim. Já Superman, quando você coloca esse tratamento, fica ruim. Isso. Cai sua ficha? É isso. Hashtag pronto falei, né? E mesmo assim, não é... E mesmo assim, você vê o Homem de Aço, não é um filme. Uma vez da vida. Cara, porque aquele negócio, as pessoas têm que ter critério. O Demolidor, até pelas histórias dele em quadrinhos, ele pede um tratamento sério. Um guaxinim com a metralhadora não pode ser sério. Pois é. Bom, enfim. Vamos continuar, não é então. Aqui, né? É, calma aí que eu não consegui falar. Eu fui falar do... Mas... só comentar aqui brevemente, na minha cabeça faltou, né, que várias coisas que eu ia falar aqui, vocês já falaram, é que uma referência que eu gostei foi que na Homem Sem Medo mostra, né, que o Rei do Crime, ele matou o Rigoletto, né, que era o cara que controlava ali todo o crime e tudo mais, e substituiu ele, e a série, no primeiro episódio, ela já faz uma referência a isso, né, ela fala que agora que o Rigoletto não manda mais, o Wesley fala, né, meu chefe, não sei lá o que, tal, fala alguma coisa, meu empregador, né, e depois eles até usaram o próprio Rigoletto pra falar do pai do Wilson Fisk, né? E outra coisa bacana também é que a Vanessa falou de um ex-namorado dela lá, que se vestia de branco e usava um lenço e tudo mais, que é o visual do Rei do Crime dos quadrinhos, né? Rola rolê. É, exatamente. Nessa história, infelizmente, o Rosa não nasceu, né? Ou não sei, pode ser que... Enfim, se nascer, vai ser uma criancinha, não tem como... É, pois é. Sobre o Wesley, eu gostei do personagem pra caramba também, né? Igual quase todo mundo comentou. E é interessante ter uma cena lá que eu acho que é justamente quando o Nobu tá discutindo com o Rei do Crime e o Wilson Fisk, eles não usam o termo Rei do Crime, né? Só a carta do Ben Urich lá, que é o rei, né? O Nobu, ele tá falando, tá desrespeitando, vamos colocar assim, o Wilson Fisk, e o Wesley tá extremamente nervoso com aquilo, né? E aí o Nobu fala alguma coisa e o Wesley, você vê que ele sai completamente do controle porque ele dá uma tremidinha no olho, sabe? Pois é. O personagem é tão bem construído, o ator é tão bom, que você percebe que o cara tá tenso e fora de controle por causa do olho. E ele sempre tava poupando os mornos na tradução, né? Porque o Nobu sempre falava, eu não falei isso, traduza direito que foi um monte de palavrão. Exatamente. E por fim, os irmãos Russo não tem muito o que comentar, né? Dirigiram bem o filme, morreram aí e tal. Vão fazer a Guerra Infinita agora? É. Guerra Civil, Guerra Infinita depois? Pois é, né? Por isso que eles se desligaram da série, né? Não dava pra dedicar os dois projetos. Só. E a Madame Gal e o Nobu são boas referências porque pro que provavelmente vai vir na próxima temporada aí, né? Que deve vir Tentáculo e no caso a Madame Gal é mais ligado com Punho de Ferro, né? Então, assim, como a gente já falou, né? O Wilson Fisk aí realmente foi muito bem construído. O ator realmente desde Nascido para Matar, né? Brilha delas, né? E assim, achei legal por realmente essa questão de fazer um Fisk humanizado. Né? Não um super chefão do crime, né? Mas um cara que, assim, ele tem um objetivo, ele faz as concessões pra alcançar o objetivo, tanto é que essa aliança, a Madame Gal, o Nobu e os russos e o Leland, é uma forma dele alcançar o objetivo. Tanto é que na primeira oportunidade que ele faz, ele começa a eliminar os caras, tanto é que isso, ele elimina quase todos, né? Só fica de fora a Madame Gal, né? Gal Costa. Que isso? Quem falou Gal, pô? Gal Costa, cara. É, acho que tá quase naquele nível mesmo. Deixa pra lá. O Demolidor não viu graça nessa aí. Ai, ai. O Marcos não tá aqui, eu tenho que fazer o papel dele. É, você tá fazendo triplicado aqui. Incorporou o espírito do Marcos e do Wellington Magari em você, tá em triplo aqui. E aí então, mas realmente, cara, eu acho que o grande, assim, o grande vilão, né? E eu até falava, mas esse cara vai mudar uma hora, vai mudar uma de mercenário. Era o Wesley, cara. Quando a Karen Page pegou a arma e ele falou aqui, eu falei, não, é o mercenário, cara. Agora ele vai fazer alguma coisa, né? Mas aí, né, enfim, né, o mercenário acho que dá, é uma outra participação mais discreta no seriado, né? Foi um grande vilão esse Wesley, o braço direito do Fisk, naquele meio, tudo tal. Eu acho que era um cara que acho que comungava até do mesmo objetivo, né? Não, pior que não. Ele tem um certo momento que ele fala: eu odeio essa cidade, eu acho que ela fede, tem isso e isso, mas o Fisk ama. E aí eu estou fazendo isso porque ele quer. Então ele realmente era fiel mesmo, mesmo quando ele contrariava os princípios dele. Ele tava lá obedecendo. Ele sempre. Tanto é que ele tentou resolver o caso lá da mãe sozinho pra não atrapalhar o Fisk, né? Enquanto ele acompanhava a recuperação da Vanessa, né? Uhum. Se falar que quando todo mundo tava lá dizendo pra ele tirar a Vanessa da jogada, quando o cara percebeu que o Fisk tava pirando a batatinha, ele fez o que um amigo faria, que era ir atrás da única pessoa que podia acalmar ele de verdade, que era a Vanessa. Exatamente. E vale ressaltar o seguinte, só pra quem tem dúvida de por que o Wesley fez aquilo tudo só. Sozinho, a mãe, né, do Fisk, era um grande segredo, ela já tava morta pra imprensa, pra, enfim, pra sociedade. E se ela viesse à tona, podia vir todo o passado do Fisk à tona. Então, ele não confiaria nisso nem pros capangas. Era ele e o Wesley. E aí o Wesley sabia disso, por isso que ele foi sozinho. É, então. E assim, realmente, ali é uma dupla ali que, assim, né, e o Wesley é aquela coisa, né, o Wesley ajudou ele pra caramba, tal. Até mesmo, por exemplo, o Fisk sabia falar japonês e chinês, né? Que mostra que apesar dele ser um cara... Ele era um cara que não tinha trato social, né? Mas era um cara inteligentíssimo, né? Uhum, é. E que baita jogo de cartas, né? Que é um fingindo pro outro que não sabia a língua do outro, né? Puta. Exatamente. E o Fisk jogou muito bem o jogo, cara. Aquela cena que, tipo, tá lá o Ben Urich lá escrevendo lá, não, agora vamos pôr esse cara nos holofotes. Quem é o Wilson Fisk? Aí depois, meia hora antes dele terminar de escrever a última frase, o Fisk tá aparecendo na televisão dizendo que era o grande benfeitor e que queria fazer tudo na privacidade, mas a pessoa, as forças ocultas o forçavam a sair pros holofotes, cara. Sensacional, tanto é que era aquela coisa, né? Ele não queria... Ele sempre quis fazer tudo nas sombras, né? Manter tudo nas sombras. Ele não queria aparecer de jeito nenhum. Mas aí ele optou por uma outra forma de jogo, né? Aí pronto, né? Aí pronto. Quem se ferrou foi o Murdock naquela. O Murdock ficou muito da vida. Aquilo foi... E mostraram assim, o cara realmente era um grande jogador, né? No fundo, é uma disputa de poder pela cozinha do inferno. Do Matt, no sentido mais humanista, no sentido que a cozinha do inferno pode ir melhorando aos poucos, sem precisar ter que expulsar a população. E o Soul Fisk mais é radical. Não, a gente vai derrubar tudo e tal. Inclusive é interessante esse cenário que depois a gente vai comentar. Aproveitando que a gente tá falando dos vilões, né? Até uma coisa que a gente já citou aí, o Nobu e tal, que possivelmente seria um representante do Tentáculo. Esse lance de destruir prédios e por aí vai, eu tinha até comentado com o Felga logo depois que eu vi o seriado, é meio que uma ponte já armada pro que a gente viu no Terra das Sombras, né? Que a ideia... Acho que em Alista aparece uma cena de um prédio onde querem evacuar, a população não quer sair, e aí meio que detona um prédio à força, né? Morre um monte de gente. E logo depois de uns quarteirões meio arrebentados, o Tentáculo constrói aquele templo gigante, né? E na série fica, claro, não diz claramente, mas fica sugerido que tem alguma coisa ali que os japoneses querem aquele terreno pra montar o quê, eu não sei, mas querem aquele lugar. Vale lembrar que agora quem lê O Fim dos Dias, né, Tentáculo monta uma igreja, né, que é o culto do Tentáculo, que fica bem num quarteirão, né, e também tem Terra das Sombras, onde foi erigido aquele castelo feudal, né, no meio da cozinha do inferno, né. Desde o primeiro episódio aparecia que eles queriam um quarteirão específico, e desde o começo eles estavam falando que eles só queriam aquele quarteirão específico e tudo mais. Ah, então, eu ia aproveitar, já que agora fala do Nobu, tem que falar essa questão, né? Desse céu negro, né? Que o Nobu fica insistindo que são pessoas, né? São seres muito raros, né? Uma coisa extremamente difícil de acontecer, né? A princípio, parece que aquela foi morta, né? No seriado, Tenho minhas dúvidas se o Stick não conseguiu fazer outra coisa, né? É, e enganou os sentidos do Matt Murdock, né? Porque ele é bem capaz de fazer isso, né? Mas é, aparentemente abre um monte de possibilidades, né? O coveiro, que a gente já discutiu, né? Aparentemente pode ser a questão da besta, né? Do tentáculo, né? Aquilo que a gente viu em Shadowland, né? Ou então pode ser realmente. Podem até ter implicações com os inumanos, né? Porque já que são coisas extremamente raras, né? Então fica essa questão do céu negro provavelmente deve ser ainda bem explorada nas séries mais pra frente. Porque assim, o fato do Nobu ter morrido não acabou com o tentáculo, né? Acho que vai ser um fato bem recorrente. Assim como acho que a Madame Gal, né? E essa organização, a heroína, era, como ela mesmo disse, era uma fachada. Aparentemente ela estava testando assim o Fisk, né? Exatamente, deu a entender no final que ela conseguiu. No final das contas, quem venceu foi ela, que ela derrubou todo mundo e ela, digamos assim, foi pra um lugar muito longe, que ninguém sabe onde é, mas todo mundo acha que é Kulum. E, enfim, tá desarmada a cozinha do inferno, né? Sim, não tem mais. Mas ali a questão do Fisk, em que sentido, afinal? O Fisk mesmo falava que ela era a pessoa que ele mais respeitava daqueles ali, e ela mesmo tinha um grande respeito, tanto pelo Fisk quanto pelo Wesley, que ela dizia que eram bem corteses com ela. Eu não sei, tinha partes no seriado, assim, principalmente aquela fala que a Gal, né, que a Gal chega pra ele e fala que ele tinha que escolher o caminho, tinha alguma coisa a ver que, assim, o Fisk teria um... Era mais ou menos como hoje, que o Fisk também é líder do Tentáculo, não era só uma coisa da com relação da cozinha do inferno. Tinha ali, parecia que realmente ela ficava testando ele para saber como ele ia reagir, né? E aquela coisa, a insistência dela em colocar ele nos eixos de novo, né? Tanto é que armou aquele atentado com o Leland, né? Pra tirar a Vanessa do jogo, né? Não tem uma arma imortal que é bem gordona, né? Parece que não tá no bicho morto. Vai saber, né? Eu sei, lá tinha um negócio desse, né? Enfim. Bom, eu já estamos conjecturando demais aí. Provavelmente quando vier o Punho de Ferro a gente vai saber mais. Eu acho que essas questões voltam já no... Assim, não tem muito a ver o tema, né? Mas acho que certas questões é capaz de já voltarem nos próximos, né? Acho que a gente acho que ainda vai rever esse pessoal antes do Punho de Ferro. Só a gente falou do Wilson Fisk, só rapidinho, só pra destacar o menino que fez ele na infância lá, muito bom também, cara. Ah, ele matando o pai dele, ele chorando antes, assim, o moleque é muito bom, cara. Gostei. Na verdade, inclusive, o jovem Matt Murdock, eu gostei das cenas dele, me convenceu muito mais quando tem as cenas de treinamento e tal. Mas eu tinha elogiado bastante o Scott Terra, né, no filme do Demolidor. Ficou difícil pra mim escolher até qual é a melhor origem, né, se é do primeiro filme ou do seriado. Seriado, pô. É, mas o... É, o seriado é melhor. O seriado é mais mastigado, né? E é mais mastigado e melhor trabalhado, certo? É, pontos, por exemplo, menino, a questão... E o menino é mais novo. É, e não tinha cabo. É, tá bom, me convenceram. There are other ways to see. Vamos falar um pouco agora dos coadjuvantes, então, né? A gente já citou a maioria dos principais. O primeiro, talvez, que quase pega o papel de protagonista também, tá pau a pau ali com a Karen Page, inclusive ajuda bastante ela, é o Ben Urich, né? Que é o Von de Curtis Hall. Também a gente tem a participação do Scott Glenn, como o Stick, e outras participações menores, né? O Tucão mesmo, ele aparece, o ator que faz ele é o Rob Morgan. Aparece também... Assim, você tem que pegar, assim, na deixa mesmo, né? O Matt Gerald, né, faz o Melvin Potter, que futuramente pode vir a ser o Gladiador, que é um dos vilões do Demolidor. Inclusive, tem umas duas cenas ali que faz referência àquela serrinha redonda lá. E, enfim, tem outros coadjuvantes menores aqui que vocês podem até me lembrar de que vocês forem falando. Tucão sendo Tucão, né? O Tucão finalmente, né, foi lembrado, né? Já que esquecido no filme, né? Ele apareceu naquele filme do Hulk, aqueles antigos lá dos anos 80. Sério isso? Tem um negócio assim, não lembro em qual agora não, mas... Vai, continua aí. O Tucão, cara, como vendedor de arma sacana, né? A arma não... Aquele cara que te vende a arma e não funciona, né? Que te deixa na mão. A cena é muito engraçada, né? O cara te explicando, não, você sente o cheiro da arma, não sei o que. O cara vai atirar, a arma engasga, né? O Tucão, ele é o primeiro que apanha feio, ridículo. Ele tem essa cena da arma, é o mais 171 que tem, porque... qualquer coisinha ele abre o bico. É o Tucão, cara. Só faltou uma cena, né? Já sei. O vidro do bar da Josi sendo quebrado. Faltou essa cena. É o Tucão. Tem que ter na segunda temporada isso aí. Só complementando, é no julgamento do Incrível Hulk mesmo, que aparece o da Silva. Aparece o Tucão. Olha que beleza. Essa cena imperdível, a gente vai ter que pegar. Pois é, cara, agora tem que achar isso aí. E trazer pra cá, que é o Tucão. Cara, eu tinha esse filme gravado. Eu tenho em DVD o filme. É mesmo, cara? Eu assisti o DVD inteiro Eu tinha gravado do SBT, ele lá do VHS, cara. Putz. Cara, esse deslocamento do Incrível Hulk, na verdade, depois eu tava falando com o Coveiro, antes, enquanto eu tava assistindo, que eu pensava que esse uniforme preto da série tinha vindo do Homem Sem Medo. Mas é o julgamento do Incrível Hulk anterior ao Homem Sem Medo. Ou seja, esse audacioso é a referência original. Sim. Revolução. Então, aí a gente tem o Ben Urich, né? Que aqui ele muda completamente, né? É bem diferente do filme dos quadrinhos, né? Enquanto no filme do Demolidor era o Wilson Fisk que deu essa mudança, né? Mas é que aquele cara lá, o Marcelo Taz, enfim, né? Né? Mas aqui, cara, e aquele cara que tá tentando, assim, ele fica sempre no meio termo, ele tá tentando, sabe, ele ainda tenta investigar, né, porque ele é um repórter investigativo, o jornal já não deixa. É interessante mostrar esse paralelo, né, que é uma coisa que é a questão da mídia escrita, né, que passa por uma crise, né, em razão de outras mídias como a internet, né, e assim, ver o jornal lá dele, né, que não talvez por uma questão de licença mental, não é o Carindirá, né. Ele dá uma porrada nessa história de blogueiros fazendo notícia, cara, em certa fala dele. Dá uma crítica pesada. O mais engraçado é que ele fala isso. É quando ele vai escrever o blog, ele morre, né? Pois é, né? Ele se manteve íntegro até o fim, né? Pra não cair na mídia da internet. E assim, a dupla que ele faz com a Karen é muito boa, né? Porque a Karen é toda entusiasmada, que tentando coisa, e ele falou, não, peraí, a gente tem que seguir uma linha. É um repórter investigativo, achei que é uma retratação, né? Não sei como é que foi, mas achei interessante a retratação desse repórter investigativo. E esse Ben Urich era um cara que, meu, tinha revelado os maiores escândalos da cidade, né? Tinha derrubado políticos, criminosos, prefeitos, enfim, tinha derrubado muita gente. Tanto é que o Fisk fala, velho, eu te respeitava, até que você ia atrás da minha mãe. Isso aí eu fiquei. E coitado, né? Nem foi ele que fez isso. Ele nem imaginava ir atrás da velhinha, né? Quem armou o circo foi a Karen, né? Nem tinha avisado ele ficou. Ó, a Karen fazendo merda dele. É, já começou. É uma pena que, assim, é um personagem que eu gostei, mas achei que, assim, ficou interessante, né? Acho que ainda mais ser morto pelo Fisk da maneira como foi, né? Que é uma cena até chocante, né? Acho que fica pau a pau com aquela cena que o Fisk arranca a cabeça do cara com a porta, né? Eu já não ligava mais, cara, já ficou nivelado ali. Qualquer coisa que o Fisk fizesse, já tava. E eu achava que o Fisk não ia fazer aquilo, eu achei que o Fisk ia dar uma ameaça. E ir embora, cara, mas porra, eu fiquei surpreso com a morte do cara. Eu achava que ele tava dentro da cota daqueles que não iam morrer, né, sabe? Achei que ele estaria no mesmo time da Karen, do Fogg. Achei que ele estaria nesse time, né? É aquele negócio, uma coisa que a gente aprendeu nessa série é não mexer com as pessoas que o Fisk ama. O cara é como ele, o cara mais sai do sério. Não, o cara realmente, cara, foi assim, tipo, e aquela coisa, né? Provavelmente a Karen se cruza na segunda temporada. Se o Fisk sair, o Fisk vai sair, provavelmente, vai mandar um jeito do Fisk sair e tal. Eu acho que ele vai ser absolvido, cara. A Vanessa deve estar movendo os pauzinhos nesse tempo aí, né? Eu acho que vai rolar um velho acordo lá muito bom, cara. A Vanessa na Europa mexendo os pauzinhos, né? Eu acho que vai ser aquela coisa à distância no começo, sabe? Ele já aconteceu isso nos quadrinhos, né? Dele dar as ordens na prisão mesmo, que ele acaba ganhando um álibi, e a Vanessa na Europa fazendo as coisas. A Vanessa, né, que é um coadjuvante muito importante, né? Que é, vamos dizer assim, um ponto de equilíbrio, né? É um ponto de equilíbrio e ao mesmo tempo é aquilo que faz com que o Fisk, né, almeja aquela mudança da cozinha do inferno, né? Achei muito importante, cara. E a atuação da atriz é sensacional, cara. Achei muito legal a coisa. A Vanessa, nos quadrinhos, trabalhava com arte? Ou isso é uma coisa que foi... Faça a minha ideia. Inclusive, legal aquele negócio de o Fisk ficar encarando aquele quadro branco, né? É, cara, da infância. Sensacional, cara. Da cadeia. E, né, cara? Muito a Vanessa, bom. A Vanessa nos quadrinhos, ela trabalha com sair de trás da porta, olhar feio pro Wilson Fisk, falar alguma coisa e voltar pra porta, sabe? Porque ela... Eu só lembro disso dela. E ficar doente. Não esqueça, exatamente. É, a Vanessa nos quadrinhos, ela já é meio que apresentada como uma mulher de saúde frágil, né? E que meio que ficava sempre contra o Fisk, não talvez porque ele era um bandido ou tal, mas é porque a relação dele com o filho, né, com o Richard, não era muito boa. E ela meio que ficava sempre do lado do Richard, né? Legal que a série veio a trabalhar um pouco essa história de a saúde dela ser frágil e ligar com essa doença. Doença não, né, com o atentado dela, né, que ficou ela no hospital por um tempo. Sim, sim. Não sei se isso vai prejudicar o futuro dela, né, pode ser que ela fique realmente frágil, digamos assim, de saúde frágil. A princípio o seriado não dá essa noção, né, mas enfim, né, não é. Só ficar com a saúde frágil depois do veneno que ela tomou. É, então, exatamente, por aí, né? Falar da atuação do elenco, todos estavam bem, né? Não tem nenhum... Todos foram perfeitos no papel, assim. O Ben Urich, eu já... Geralmente eu critico quando mudam muito o personagem, fisicamente. Já fui quase linchado quando eu critiquei o Tocha Humana negro do Quarteto Fantástico, mas esse ator, ele ficou muito bem no papel, cara. Você nem lembra que o Ben Urich é branco nos quadros, ainda ficou... Perfeito, e apesar de dentro da série ter sentido ele ter morrido, eu fiquei chateado, assim, porque, pô, ele poderia ser uma espécie de agente Coulson, assim, pra ligar os filmes, as séries, aparecer em outros filmes, outras séries, mas fez sentido dentro da história, a morte dele. É, motivou, inclusive, todas as coisas que vieram depois, né? É. Uma coisa interessante que eu achei nas aparições dele lá, quando ele tá no escritório dele, né? É que naqueles quadros das paredes lá, que tem várias matérias, né? Você acaba vendo algumas referências também, que é sempre legal pra deixar o universo coeso, né? Tem a notícia ali da Batalha de Nova York, tem a do Hulk lutando com o Abominável, aparece também. Infinitas piadas que também fazem, né? Tipo assim, vocês apanharam de um cara que nem os martelo e nem armadura. Exatamente. No começo já fala do os prédios foram destruídos por um seres vieram do céu, não sei o que. Eu acho que tem uma hora que quem brinca é o Fogg, né, dizendo que ele que tipo assim poderia ser o Capitão América, uma coisa desse tipo. É sempre tem uma ligaçãozinha, cara, não tá, digamos assim, desconectado não, muito pelo contrário. Eu tô pensando, a única coisa que me vem à cabeça, que pra mim não é problema nenhum, mas daqui 15 anos, se a Marvel continuar interligando todos os filmes, eu tô pensando se eles vão começar com essa ideia de... Não de reboot, sabe, mas de dar aquela ignorada nos filmes anteriores, porque vai entrar no mesmo problema dos quadrinhos, né? É, vamos ver. Mas eu acho que não, que filme é mais tranquilo, né? Filme é... Bom, reboot pelo menos não vai ter, porque o Kevin Feige já falou que ele vai ser. Ele muda o ator, mas reboot nunca vai ter, vai continuar infinito, assim. Reboot é saída preguiçosa, né? Isso. Ó, cutucado. Chupa DC. E chupa quesada do Homem-Aranha também, né? É. Mas enfim. Reboot parcial. Ô Eric, tá dizendo que você não espera que tenha Vingadores 12 e Heróis Renascem? Ele prometeu até a fase 9 com cachorros, né? E aí, outras duas coisas que eu queria citar aqui, três na verdade. Uma que é uma citação breve Electra, né? Que fala daquela garota grega na faculdade. Sim, por sinal, excelente episódio, viu? É o único que eu lembro o nome, que é Nelson versus Murdoch. Uhum. Também tem uma referência ao mercenário lá, né, que o cara que atira naquele policial corrupto lá, ele usa uma, acho que é um as de espadas, né, alguma coisa assim, que é um dos símbolos do mercenário e tal, então pode ser que o cara vire, pode ser que não. É vai ficar à toa, né, porque ninguém vai se importar de fazer essa ligação. Exatamente. Foi um easter egg, e na verdade as cartas estão em todo seriado, né, desde o estojo de primeiros socorros do pai do Matt, né. Até o próprio Ben Urich usando pra fazer as interligações e tal. Eu ia comentar que eu achei legal essa forma de que o Ben Urich ele usa pra fazer, usava, né, no caso, pra fazer a ligação da história, né, e meio que cunhou ali que o Wilson Fisk é o rei, né, então... E por último, só uma menção honrosa ao policial no distrito lá, que tem um quadro do Stan Lee no, como policial lá, que eu não vi na hora e me falasse... Policial destaque? Pois é, destaque do mês. É o destaque do mês, né? Eu pensei que você tava falando do pobre do policial, que era o único que era... Honesto, né, na delegacia inteira. Cara, ele tava com muito medo no final, que ele não sabia em quem confiar. E jogava uma bomba nele, né, coitado. Olha, ele vai se entregar, a gente vai entregar pra você, tá? Pois é. Eu acho que ele pensou assim, puta merda, logo pra mim, joga essa batata aqui. É verdade que tem esse policial, tem alguns outros atores aí que a gente acabou não citando, né? Mas que são bem secundários, mas todos os atores são bons, né? Se for olhar. É um elenco muito bom mesmo, muito bem conectado, muito bem dirigido, né? Exatamente. A série aí realmente foi... me surpreendeu positivamente o Melvin Potter, tá? Ter aparecido já no curta-metragem da Marvel, né? Além de ter trabalhado muito bem, ele colocar aquelas momentos de maluquice dele, né? Da cabeça totalmente pirada, as conexões com o que ele faz, né? De fazer equipamentos, traje para os outros. A referência àquela assistente social que cuida dele, a Betsy, né? Inclusive da roupa nova dele, tem um quadro lá que tem a insígnia dele, né? Ah, ele pegou uma hora até aquela serrinha redonda que ele usava. Isso. É o Metaloide, a perna do Metaloide. O Metaloide também tá lá dentro. Não foi só essa parte que teve a serra, não. Se vocês forem reparar, no momento que ele colocar a caixa lá pra abrir o uniforme do Demolidor, mostrando lá pro Matt, em cima tem um projeto, que é um projeto de uns séries também. Eu acho que é inevitável um dia ele se tornar um vilão. Ah, eu acho que vai ser aquele tipo, um episódio, assim, ele vai... Pira naquele... Acho que deve dar um tratamento, vamos dizer assim, clássico, né, do personagem, né? Ele pira, vai lá o Matt, dá umas porradas, tenta segurar o cara, vai aparecer provavelmente a Betsy pra dar, não, o cara é maluquinho mesmo, mas ele é gente boa e tal. Não, e o Demolidor, ele prometeu, né, prometeu que se vingaria ali, que acabaria com o Wilson Fisk. Provavelmente o que vai acontecer é que o Wilson Fisk volta e ele pira porque o Demolidor não cumpriu a promessa dele, né? Deve ser uma coisa assim. Tipo o Electro do Homem-Aranha 2 lá, que você não é meu amigo. Mas deve ser nessa linha mesmo. Uhum. Mas a questão é que tentar dentro da característica do personagem, ele é maluquinho da cabeça mesmo. Se fizerem a pegada que ele tinha na fase do Frank Miller, vai ficar muito bom, porque era aquele vilão que ao mesmo tempo era vilão e vítima. Não tem mais o que falar do Ben-Uri, porque... assim, do cara que já falaram quase tudo dele, ele realmente ficou bem melhor que o Marcelo Tass, e depois analisando a... Vocês assim, adoram repetir uma piada, né? E a gente ri assim mesmo. Foi mal. Revendo um pouco o histórico da série, você vai vendo que talvez realmente fosse... puderam ter a liberdade de matar ele, porque ele meio que já criou a aprendiz dele, entre aspas, nos caminhos do jornalismo investigativo, que foi a Karen. Que basicamente, a função dele ali não era investigar, era ser o mentor da Karen, que a Karen tá fazendo todas as investigações e tava fazendo... entre as merdas que ela fazia, ela conseguia uma coisa boa. E ele tava sempre explicando, faça assim, faça assado. Fazer desse jeito, mais cuidado com isso, mais cuidado com aquilo. Uhum. Ou seja, ela pode ser a nova jornalista investigativa na segunda temporada sem ter muita perda, porque ele já cumpriu a função dele na história. Vale lembrar que a Karen, né, já teve nos quadrinhos mesmo, ela foi locutora, né, de um programa, já foi meio que jornalista, né, inclusive a rádio era do Fisk. Bom, e vocês passaram batida aqui, apesar de ter citado no comecinho, eu quero tirar uns minutinhos pra falar da tua do Scott Glenn, né? Era, claro, pra ser o David Carradine no papel, porque, obviamente, o Frank Miller, quando criou o Stick, pensou no David Carradine. E aí, cara, eu sei que o Paulo adorou que o Zod foi o mentor da Electra no filme da Electra, mas, cara, Scott Glenn deu um banho no Terrence Stamp. Além de fisicamente parecer... muito, né, cara? Né? O lance do... botar até uns olhos de cego desde nascença, né? Uns óculos meio opacos, assim. Aquela expressão mais endurecida. Quase sem expressão, sabe? O treinamento que ele fez com o moleque. Aquela relação de renegar o paternalismo que o Matt queria. Cara, pra mim, foi um dos melhores episódios. Foi um episódio do Steve. E, claro, teve uma referência também àquela facção que seria, digamos assim, o anti-tentáculo, né? E aparece no final o que supostamente seria um chefão dele, mas enfim, fica meio que dúbio se é um chefe ou se é apenas um, sei lá, um aliado. Mas quem lê os quadrinhos do Frank Miller tem uma cena idêntica e que mostra que aquele cara cheio de cicatrizes que tá de costas seria um dos discípulos do Stick, né? Muito bacana, por sinal. Inclusive o momento em que você percebe que o Stick treinou o Matt Murdock pra ser algo a mais, né? Fica muito mais claro no seriado aqui, mostrando que ele queria soldados, né? E, no quadrinho ele cita Elektra, a gente não sabe se ele, por exemplo, foi treinado por Elektra também, a gente vai talvez descobrir mais adiante, numa segunda, terceira temporada, mas foi talvez o episódio que construiu mais coisas pro futuro. Se tiver alguma coisa da segunda temporada, tá aí. A última vez que ele vê o menino Murdock lá, que ele dá, o Matt Murdock dá a pulseirinha pra ele, né, a pulseirinha, tipo, ali, ele, eu acho que ele não, deu, pra mim ficou a sensação, assim, que ele não só foi embora porque o Matt tava amolecendo, vamos dizer assim, mas como ele próprio ficou meio, parece que ele ficou meio balançado naquela hora. Tanto que ele guarda a pulseirinha, né? Pois é. Ali foi meio passando. Não dá pra tratar esse cara como um soldado nessa guerra, né? Sim, cara, o Matt amoleceu e eu não quero, talvez, transformar essa criança num soldado. Sabe? Não, eu senti que o próprio Stick amoleceu. Quando recebeu, ele deu uma, tipo assim, ah, eu tô ficando mole, por exemplo. Aí ele também, ele saiu por causa do Matt, por causa dele próprio. Ele, acho que ele amoleceu também quando ele recebeu a pulseirinha. Uhum. Assim. É engraçado que ele no final, né, quando vai, aí ele fala, aí, como é que tá o Matt? Ah, ele continua um pé no saco. É. mas é o Stick, né? É aquela relação, né? Quem leu, tava lendo o Fim dos Dias, né? Tá lá o Demolidor, o Matt falando. É, eu tive um cara que me ensinou muito, foi um filho de uma égua chamado Stick. É bem assim, né? É o tipo do cara que se bate e depois, ah, você pega uma cerveja ali pra mim, por favor. É, foi isso, né? Eles brigaram lá no apartamento, acabou, eles, não, tchau, beleza. A gente já comentou, acho que boa parte das cenas da série que chamaram a atenção, nos melhores episódios, talvez. É, não era nem intenção da gente falar caso por caso, porque senão ia ficar muito longo, né? A gente, obviamente, dá o espaço aqui para comentar um outro detalhe, complementa com artigos que tem no site. Mas o podcast aqui, a intenção aqui é dar apenas um vislumbre do que a gente achou, principalmente da construção da história, né? Tanto dos personagens quanto do enredo. Para fechar aqui, vamos comentar então mais sobre o desfecho, mais sobre a grande trama do final. Por fim, é uma coisa mais polêmica que, infelizmente, os fãs colocaram como a coisa mais polêmica da série, que é a questão do uniforme. E digamos assim, as perspectivas pro futuro, né? Cara, eu gostei do final. Sinceramente, eles conseguiram fazer... Eu nem achava que eles iam ainda prender o Rei do Crime e tudo mais nessa temporada. Eu pensava que ia terminar eles se estabelecendo como como o líder máximo de Nova York, alguma coisa assim, e ficar com esse status quo pra segunda temporada. Porque tava ele e o Demônio estavam eliminando a concorrência praticamente toda. E eu pensava que ele ia sobrar como líder máximo na história. Foi o que me pegou mais de surpresa, ele ter sido, entre aspas, derrotado no final. Embora até tenha achado que ele tinha sido derrotado, entre aspas, fácil demais. Porque bastou um policial corrupto denunciar ele. De repente, a casa caiu e apareceu o agente honesto do FBI em tudo quanto era canto, prendendo todo mundo. Lava jato, amigo. Lava jato, pô, o cara abre a boca, tem prova, cara, a casa cai mesmo, cai pra valer, cara, igual aqui, cara. É, mas e lá nos Estados Unidos é assim, né, velho? Eles prendem e depois perguntam, vê se deu errado mesmo, o que, que tinha de estranho, né? Na suspeita eles prendem, né? Isso realmente é fato. É, tirando esse final que eu achei talvez um pouco corrido, gostei muito, e sem falar que o uniforme fez, eu sinceramente achei que fez sentido, ficou bonito, ficou muito bem mesmo. Tinha gente que tava querendo colan, eu comentei na leitura de e-mails que o cara não usa colan nos quadrinhos, aquilo ali no começo era um uniforme de couro que depois virou um uniforme de moléculas instáveis. Nunca foi colan que nem o Homem-Aranha. O cara tinha que ser Tanger. Ele apanha feito condenado. Ele não tem o sentido de aranha pra ficar desviando de bala o tempo todo. Ele pensava no negócio daquele ali. Não, é uma microfibra diferente. Não é moléculas instáveis, acho que não. Agora eu não lembro o que era, mas acho que era microfibra de adamante. Tem uma cena, acho que do Diabo da Guarda, que ele fala isso. Que foi construído pelo Reed Richards, toda aquela coisa lá. E mesmo assim, ficou muito bom. Até a cena lá que o cara que inventa lá o nome pra ele é Demolidor. E foi até legal a referência que colocam um desenho do Malive no jornal. Eu achei muito boa. É. E é curioso o seguinte, cara, se era pra construir um uniforme e que não fosse um uniforme com algumas características de proteção, que ficasse com a outra roupa. Pra que ele ia fazer, então, uma máscara com um chifre só pra dizer, ah, sou um demônio, não sei o quê? Não tinha sentido, digamos assim, pro personagem ter isso. É óbvio que tinha que ter um melhoramento. Eu esperava realmente que tivesse uma coisa a mais do que apenas a roupa no couro, né? O couro na pele, vamos dizer assim, né? Ou então uma coisa pior, né? Tivesse tipo uma semi-armadura feito Batman que desenhasse peitoral. Isso é que realmente que eu não queria. Mamilos. É, isso é que eu não queria, pelo amor de Deus. Não, o que eu não queria era a roupa amarela e vermelha. O que eu não queria era isso. Amarelo e preto. É, vamos seguir a lógica do que tá na Marvel Studios, né? Todos os personagens lá usam tipo uma cota de malha, sei lá, mais resistente, alguma coisa desse tipo. De foto eu achei estranho quando saiu a foto. Mas ali na série, em movimento e tal, ficou perfeito. O pessoal, é foda, a gente já falou isso antes aqui, vê uma foto e já vira assim, a série é uma bosta. Eduardo, não xinga muito o pessoal não, senão vai acabar o programa, a gente tá sem ninguém ouvindo aqui, cara. Ah, tá, vou falar com calma. Reclamaram, por exemplo, do não tem o DD no uniforme, mas ele não chamava Demolidor ainda, e como é que ele ia pôr o DD no uniforme? Ele só vai chamar Demolidor agora, né? Pois é, e o Melvin Potter, na hora que entrega, fala, não deu pra acabar, não tava acabado. Deu a entender que ainda vai ter melhoramento. Tal. Ele explica, né? As partes pretas são proteção de não sei o que, e as partes vermelhas, não sei o que. Acho que isso é muita sacanagem. O Demolidor, até onde eu sei, ele não conseguia, não consegue discernir a cor, né? Na mesma superfície. Então o cara chegou e falou assim: a parte preta é a prova de balas e a parte vermelha é não sei o que. Eu imagino ele pensando, tipo assim. A parte vermelha é pra frente, tá? Isso aqui é pra frente. Ô, Eric, na verdade, segundo o Stan Lee, ele consegue distinguir as cores segundo a textura do tecido. É por isso que ele começou com aquele uniforme amarelo maluco e depois se tocou que aquele era amarelo e trocou por um uniforme vermelho. Não, vai tirar. É muita apelação que foi isso. Ô, Croveiro, pode olhar. Ele fala, eu sinto a textura do tecido e sei as cores. Ai, meu Deus. Mas ele fez o amarelo e chegou pra alguém e falou assim, tá bom a pessoa sacana, falou, tá ótimo, né? Mas assim, só um comentário. No final da Homem Sem Medo, ele fala alguma coisa assim no pensamento, né? Não fala, na verdade. Fala assim, eu criei a roupa pra ser um símbolo, tal. Eu mesmo a fiz, não faço ideia de como ficou. É a última frase da revista. Isso, essa questão do símbolo que realmente agora aqui nos jornais, tal, Daredevil, tal, agora que ele vai trabalhar isso, eu acho, por uma aparência mais de demônio. É, o que mudou foi o Dare, né? Porque o Devil, ele assumiu após a conversa com o padre. É. Meio, digamos, de querer ele achar, no começo ele tava chamando de o arqui-inimigo dele de demônio, mas aí ele também reconhecia que tinha um interno que ele guardava, né, desde criança, que, de raiva, que agora ele sentia vontade de extrapolar, de colocar pra fora. E aí, por isso que ele pediu pro Melvin fazer, sei lá, os chifrinhos, né? E aí, o Alex Maleev, que trabalha como desenhista forense, só completou com os efeitinhos e chamou de Daredevil, né? Pra mim, esse uniforme aí, final da temporada, ele tá fazendo, às vezes, do amarelo dos quadrinhos. E, tipo, pra mim, ele é uma... Como é que fala? É o proto-uniforme, vamos dizer. Ele é a transição entre amarelo, né? É a transição entre o preto e o vermelho, porque até na abertura da série mostra o uniforme vermelho, né? A gente já vai saber mais adiante. E ali é fácil, se querem colan, joga o colan por cima da armadura, pronto, vai ficar sempre feliz. Que coisa triste. Não, faz isso não, meu. O final, uma coisa que eu achei legal, assim, o clima, assim, foi na hora que vai... O FBI resolve agir lá, prender os criminosos, aquele ao som de ópera, assim, né? Ficou muito massa aquilo. Do mesmo jeito que eu achei legal também, quando começa a mostrar os criminosos agindo, assim, o Murdock socando, treinando boxe lá no saco de areia e, ao mesmo tempo, vai mostrando todo o crime agindo, assim, eu achei massa a sequência. Né, o final da temporada aí e os ganchos pra próxima, né? A gente tem o passado da Karen, né? Que eles ainda não falaram nada. Tem o tentáculo que tá na cara aí, que vai aparecer alguma coisa, né? Sobre o uniforme, também não me incomodou nem um pouco, na verdade. Eu ia falar do DD no peito que o povo reclamou, mas o cara não tinha nome ainda, né? Por que teria um DD no peito? É uma armadura que o cara tá vestindo, né? A roupa preta não tinha nada escrito no peito, por que a vermelha vai ter, né? Mas provavelmente eles vão mudar aí, né? Alguma coisa depois do uniforme. Agora se justifica, né? Pois é. E no meio da série tem uma referência quando ele vai lá na galeria de arte, né? E aí ele fica olhando aquele quadro vermelho e a Vanessa fala que é o vermelho é o equilíbrio perfeito entre a agressividade, o amor, não sei o que, então é uma referência bacana, né, pro... É, e o Wilson Fisk é o branco, né? Só que ele não usou o jaqueta branca como dele. É, ainda não. É a parede, né? A parede. Ele vai usar na queda de Murdoch, aquela toalhinha branca que ele dá uma surra no Murdoch. Ele só de toalhinha, assim. E eu achei interessante. Que cena horrível mesmo. Cuecão branco, velho. Então, eu espero que não tenha isso na segunda temporada. E essa luta dele contra o demônio interno, entre aspas, né? Que ele cita na temporada toda e acaba levando pro nome. A única coisa que... Eu não vou falar que me incomodou, porque eu gostei pra caramba da série. Mas eu achei que foi muito tirado da cartola o nome Daredevil, sabe? Acho que poderia ter... sei lá, uma origem melhor pro nome na série. Mas só isso. É o único detalhezinho que eu acho que poderia... Tipo, nos quadrinhos tem também, ou é só no filme do Ben Affleck? Nos quadrinhos é porque o povo, quando ele era criança, ficava zoando eles. Tem nos quadrinhos isso, né? É, tem. Que chamava de Daredevil. É, inclusive, mais recentemente, tem um moleque que... nas histórias do Mark Waid, né? Que chamava ele de Daredevil, que deve ter associado, né? Todo mundo sabe que ele é o Daredevil. O ponto é o seguinte, é porque o personagem age nas sombras. O personagem, pra ser conhecido pelo público, é pelo jornal. Pra dizer assim, olha, esse é o vilão tal, esse é o herói tal. Porque ele não aparece assim no meio das câmeras e fala assim, olha, gente, sou eu, o Demolidor, tchau, tchau. É, não existe isso. Então, quem batiza os caras, assim, a maneira mais lógica mesmo, é os jornais. É tanto que você vê a maioria dos bandidos que acontecem hoje em dia, né? Sei lá, o tarado de não sei das quantas. Maníaco do Parque. Maníaco do Parque. De hoje em dia, né? Maníaco do Parque, 20 anos atrás. É. Enfim, em todos os tempos... Escadinha, mais antiga. Escadinha, ninguém lembra. É, todos esses caras aí, eles são batizados pelos jornais. Eles não chegavam pras vítimas dele e falavam, olá, senhora, eu sou o maníaco do parque que quer estuprá-la. É, exatamente. Ninguém falava isso. Então faz sentido, sabe? Na minha opinião, faz sentido. É o que eu tô falando, assim, não é que eu não tenha gostado. Só tô comentando que é meio comum demais isso em filme de super-herói, né? Faz sentido pra caramba. Filme da Aranha, né? Vamos chamá-lo de Homem-Povo, não, Doutor Octopus. É, exatamente, Mas assim, mas eu gostei pra caramba. A única dúvida que eu tô, que passa pela minha cabeça aqui, é se vai... Referência com certeza vai ter, mas se vai ter alguma aparição pequena do Demolidor no filme Guerra Civil, ou se o filme vai influenciar a série de alguma forma, entendeu? Ou seja, ele não aparece no filme, mas a segunda temporada influencia na série, entendeu? Eu acho mais provável que eles segurem o lançamento da série por mais uns dias e ela ocorra logo depois do filme da Guerra Civil e mostre como isso impacta a vida do dia a dia do Demolidor. Provavelmente. Se tiver, por exemplo, a lei de registro em vigor, entendeu? Mas aqui, vocês acham que a segunda temporada sai antes da série do Luke Cage do Punho de Ferro? Pelo Netflix, tudo bem que existe aquela ligação de todas serem Marvel e tal. Não ficou muito claro que, digamos assim, iam esperar todas saírem pra depois sair o filme sair a minissérie do Defensores. Do Defensores, não, sabe? Ficou claro que ia ter primeiras quatro e depois isso. Nada disso se ia esperar... se já ia partir pra segunda temporada ou não. Eu acho meio ridículo, digamos assim, uma coisa que fez sucesso, que tem outro produtor, que tem outro diretor, ficar esperando as temporadas dos outros. Eu também acho, cara. Eles não vão esperar, tipo, acabar as três outras séries pra começar É, exatamente. Então, isso que e até porque eles falam lá, né, que o... feita, né, não tem necessidade, né? Pô, eu acho que quando... você tem que, sabe, toda semana, né, já vão jogar os três episódios cada vez. Pois é. Eu acho que assim, provavelmente... quando é que sai Jessica Jones ainda, esse ano? Esse ano, esse segundo semestre. Então, provavelmente quando tiver saindo, então, acho que é do Luke Cage... esteja já engatando já a segunda, né? Então, quando o Fogg fala que o julgamento do Wilson Fisk é daqui a um ano, acho que foi tipo uma dica, assim, né? Daqui a um ano tem outra temporada. Então, eu tô perguntando isso porque a Marvel, ela tava procurando a emissora, no caso, ela chegou na Netflix, né? Com 60 episódios, né? Mas, assim, eu acho que seria muita burrice não sair uma segunda temporada já no ano que vem, né? Que é o normal de série, né? Temporada por ano. Isso é um contrato que eles vão fechar daqui pro meio do ano, mas que com certeza vai funcionar. O sucesso foi muito grande, entendeu? Pois é, com certeza. Eu acho que, assim, que provavelmente algumas dessas minisséries vão vingar e outras não. A Demolidor, com certeza, é que vai vingar. A da Jessica Jones, eu não sei se ela tem, digamos assim, história pra mais. Principalmente porque ela se mistura com a do Luke Cage em certo momento. Uhum. E aí... bom, enfim, todo mundo sabe que eles se casam, né? Bom, tendo a do Justiceiro, tô feliz. Então, comentário rápido, assim, que a gente acabou não falando e tal, mas falar das lutas, né? Acho que, assim, as lutas, né, apesar de todas as coreografias e tal, elas eram bem mais reais, né? Aquela cena no segundo episódio, né, do match, porra. Nossa, né? Muito, sabe? O cara se estrepando lá pra poder salvar o garoto, aí depois ele pega, assim, sabe? O cara já mal parando em pé. A do corredor, você fala? Hã? Aquela cena do corredor? Isso, a cena do corredor. Cara, ela não tem corte, velho. Ela não tem corte, é uma câmera sem corte, velho. E a câmera, ela vai pra um lado e pro outro, né? Tipo, então é, uma câmera, aquele monte de gente brigando, imagina pra ensaiar aqui, sem corte, velho. Sem corte, direto, né, cara? É por isso que o cameraman tremia tanto, cara. Ah, depois daquela cena ali. É, correr o risco de apanhar todo momento ali, naquele na parada. Lutas, cara, e assim, você não vê, e assim, aliás, é uma coisa interessante, né, no próprio... no Marvel Studios, que as lutas não tem aquela coisa assim, uma certa coreografia, sabe, de aquele meio que parece um balé, né? Não, a coisa é mais porrada de rua mesmo. É mais crua, né, tal. E isso foi levado pra série, né? Pô, e ficou muito bacana essas cenas de luta, né, tal. Você vê que ali tem uma certa... Tem, é claro, a realidade, né, tal, mas você vê que tem uma dose de realismo muito maior. E até mesmo cenas de uma cobracia do Matt pelo telhado, não só com uniforme, teve uma até que ele correu com o terno, cara. Muito não, bom. Sim. Fazendo piruetas e tal, foi muito mais verídico, por exemplo, do que acontecia no filme. E que foi o Felga que chamou a atenção que o Demolidor pulava mais que o Homem-Aranha, às vezes. Teve uma cena, cara, que não dava. O cara dava um pulo assim e falava, velho. Enfim, aí, assim, eu acho que trabalhou melhor, muito mais realista. Assim, claro que a gente tem que ter essa ideia de que o Demolidor é um acrobata. Isso é uma das características dele. E foi mostrado na medida do possível que fosse coerente. Eu achei. Inclusive o lance de jogar o bastão, né? O que eles chamam de Billy Club. Descobri agora que eles chamam Billy Club, tá? E que aquela coisa quicava pra lá e pra cá. Não ficou uma coisa desgraçadamente exagerada, mas ocorreu. Inclusive tem uma cena do Stick, né, que ele abre a garrafa e faz a mesma coisa, né, da precisão de bater pra tampinha cair na lata de lixo. Então tem dessas, né, de fazer isso sem ficar muito caricato. É, luta de rua, ficou... não é que é negócio, um bate, outro defende e devolve o soco, os dois batendo ao mesmo tempo, assim, soco e porrada. Essa cena do corredor, cara, você fala assim, cara, e é uma tensão do caramba, cara, pô, será que ele vai conseguir, ele vai levantar? E tem horas que o cara cai, depois ele tá caindo, assim, e depois vem o outro, e sabe? Cara, essa cena, quando eu acabei o episódio, eu voltei ela, cara, porque é muito boa essa cena, cara. I'm just trying to make my city a better place. Agora a gente já tá no nosso tempo certo pra terminar esse podcast. Bom, a maioria do pessoal aqui é da casa, você já conhece o Felga e o Paulo Arthur, que ele sempre. O Eduardo, apesar de aparecer vez ou outra pra gravar um podcast, vocês devem cansar de ver o menino suando a camisa pra botar os posts sobre filmes no Marvel 66. E é acho que talvez daqui... É difícil dizer quem é o maior fã do Demolidor, né? Mas ele sempre coloca um dos preferidos pra assinar. É o meu preferido, é o Demolidor. É. Eu acho que é da maioria aqui, né? Tirando o Falcão de Aço, pra mim, dá de terceiro. Ah, tô brincando. E aí a gente tem também como convidado, mas é um convidado que sempre tá na casa, e que tem agora um site muito especial também sobre o Homem Sem Medo. Eu vou dar, então, a palavra pro nosso amigo Eric Vinícius pra fazer a propaganda aí. Fala aí, Eric. O Marco já falou da outra vez, mas você que é um rei... Não o rei do crime, mas é o rei da parada. Eu não tô tão gordo ainda, né? É o rei da cozinha, né? O rei da cozinha, olha. Cozinha do inferno. Então, eu já tinha participado antes como representante do Aracnofan, né? E agora a gente tá com o Cozinha do Inferno, que é um site irmão do Aracnofan, né? Tem um formato bem parecido, só que o foco ali é falar do Demolidor e sua trupe, né? Que age no Cozinha do Inferno. Então, o Marcos Dark, inclusive, que participa aqui com frequência, ele tá postando lá o diário de Matt Murdock, né? Que é aquele mesmo esquema que ele faz no Âmago, só que focado no Demolidor. E é isso, em breve a gente vai começar podcast por lá e tal. Então... É em braille que você lê lá as coisas, meu, né? Só se você tiver um foninho e aquele aparelhinho que o Matt Murdock tem na série. Achei legal pra caceta aquilo, cara. Falando nisso, hoje tá uma notícia, eu não postei ainda lá, mas a Netflix vai lançar os episódios, lançou, acho que é só pros Estados Unidos, é só em inglês por enquanto, os episódios do Demolidor com áudio de descrição pra cego. Assim, aí, ó. Eu vi gente reclamando disso. Falei, nossa, que vergonha, uma série sobre o Demolidor, tal, que é cego, sem opção pra cego. É, tal. É, tem a versão. Interessante isso. Então, o endereço que... O endereço do site Cozinha do Inferno é cozinhadoinferno.com.br. Tá aí, então, a dica. Obrigado pela presença de todos aí. Foi um podcast muito divertido, que não economizamos nas piadas infames, como de praxe, como todo podcast do Demolidor e tal. Então, até o próximo. Good and evil. Sometimes the difference between the two is a sharp line. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.